fascinating. Engage. Está começando Sessão 31. Olá pessoal, eu sou o Valdomiro e hoje nós vamos falar de Prime Factors, 10º episódio da primeira temporada de Star Trek Voyager. This is Captain Catherine Janeway of the Federation Starship Voyager. What is the nature of your emergency? We have no emergency. But you're sending out a distress call. Yes, we are. Why? Because you are in distress. Olá pessoal, estamos começando mais um podcast e quem está aqui comigo mais uma vez é o Ricardo. Fala, Ricardo. Opa, e aí Valdomiro, e aí pessoal, beleza? Oh, legal, Ricardo, legal que tá difícil você participar ultimamente, né? Tá meio raro agora. Consegui! Tá meio raro de ter o Ricardo, ah, o cara que... é foda, né? Essa tarefada, né? É, né, cara? Os compromissos, o trabalho, essas coisas chatas, né, cara? É foda. Infelizmente. Quem está aqui mais uma vez, obviamente, também, é a Roberta Maná. Olá! Bacana. E, por último, estamos também, mais uma vez, com o Thiago Maldonado, lá do canal Diário do Capitão. Fala aí, Thiago. Olá, Maróis. Vocês estão bem? Eu só queria comentar aqui, antes da gente iniciar aí a análise do, do episódio de hoje, que eu quero deixar o recado para os ouvintes que já está rolando já há cerca de um mês, pelo menos, mais ou menos. Todas as quintas-feiras nós estamos fazendo o Hangout, né? Quem está fazendo é o Thiago, com o seu canal lá. E eu tenho participado todas as semanas aí, né? São as quintas-feiras, às 21. Fala um pouco sobre isso aí, Thiago. Faz aí essa propaganda já para a galera que não está ligada ainda. Para você que não está ligado ainda, o Hangout é aquela transmissão ao vivo que a gente faz no YouTube. Para quê? Para discutir os temas que estão acontecendo aí, porque para fazer programa no canal ou fazer programa aqui no próprio podcast demora muito. Então o Hangout saiu a notícia na semana, a gente já grava e já faz. E o Valdomiro aí tá ajudando a gente bastante aí, né? A gente discutir as notícias, informações, né? A Roberta participou sobre um tema bem feminino, né? Que é só legal, eu quero trazer sempre pessoas diferentes para discutir temas diferentes de Star Trek, né? Sim, é bom frisar, né? Vai que tem algum ouvinte de primeira viagem, são temas exclusivos de Star Trek, né? E como a gente tá nessa época aí das notícias da série nova, da Discovery, né? Então a gente tem falado muito sobre isso, tem falado também sobre o filme novo, né? Então tem sido esses os temas, mas também outros relacionados, né? A gente teve aí o Hangout lá com o Roosevelt, né? Que fez aquela convenção de 50 anos no MIS, né? Sim, coisas importantes de Star Trek, né? A gente fala, né? Que tá acontecendo e movimentando, né? Que ajuda, né? Isso, é bacana. E tem tido até que uma audiência legal nas transmissões, né, cara? O pessoal, cara, fiquei muito surpreso com isso, cara. O pessoal tá assistindo, tá gostando, tá tendo um bom retorno. Tá bacana mesmo. E é legal, todas as quintas a gente vai lá e fala E é bacana que é mais livre, né? Aqui no podcast, normalmente a gente tem que assistir os episódios, tem que trabalhar, tem que estudar, né? No Hangout, não. Vai lá, fala o que pensa. Então é isso aí, ouvintes. Acompanhem lá todas as quintas, Diário do Capitão, no YouTube, às 9 horas. Quem acompanha a gente nas redes sociais já tá ligado, com certeza. Tem como, e sabem que é muito importante frisar que, para quem não sabe, Hangout, depois da transmissão ao vivo, o programa fica lá. Então tá lá no canal do Thiago, tá lá para se vocês quiserem assistir, ouvir Então fica lá, tá tudo ali já. Exatamente, não se esqueça, Hangout ele é pra gente ter essa maior interação com você público, né? A gente não busca uma perfeição no áudio, nem no vídeo, sim uma interação de assunto com o público. Bom, então é isso aí, acho que por enquanto de recadinho é isso aí. Eu vou pedir então já para a Roberta iniciar a leitura da sinopse do episódio de hoje. Beleza, Roberta? Beleza. Então, vamos lá. Engage. Voyager recebe a bordo um representante do planeta Sicaris, cuja civilização é conhecida pela sua hospitalidade. Ele convida os tripulantes da nave para fazerem uma pausa de suas funções em seu planeta natal. Já em Sicaris, Kim conhece uma jovem e eles vão para outro lugar para ficar sozinhos. Eis que ela leva para um planeta a mais de 40 mil anos-luz de distância, graças a uma incrível tecnologia que pode dobrar o espaço para permitir viagens de longa distância em um instante. Harry informa a capitã sobre a tecnologia, a qual poderia ajudá-los imensamente a encurtar o caminho para casa, mas em seguida aprendem que os sicarianos têm a sua própria primeira diretriz, que os impede de compartilhar sua tecnologia. No entanto, Jared, um cidadão sicariano, oferece a Kim a tecnologia em troca de histórias, pois seu povo valoriza e necessita de novas histórias. Mas Janeway sente que não é ético aceitar a tecnologia de qualquer outra pessoa que não seja Geth, o líder sicariano. Ela decide pedir-lhe a tecnologia, em troca de novas histórias que a Voyager possui em seu banco de dados. Ele se recusa, mas convida Janeway e a tripulação para ficar em seu planeta. A reunião termina com uma nota negativa, e Janeway percebe que eles não são mais bem-vindos. Depois disso, começa a haver uma movimentação por parte de alguns tripulantes para ignorar as ordens da capitã e tomar a oferta de Jared. Os conspiradores são Bilana, Carrie e Seska, que acabam contando com a ajuda inesperada de um oficial de muita confiança de Janeway, que decide também agir pelas costas da capitã. Roberta, antes da gente iniciar a análise do episódio, eu só quero deixar aquele recado de sempre, tá? Ouvintes, acompanhem-nos nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, tanto na página quanto no grupo do Sessão 31, então vão lá. Estamos também no Twitter, @secal31, e também no Google+. Roberta, muito obrigado pela sua leitura. Nada. E é isso aí, galera. Vamos agora partir para a análise do episódio. Pessoal, o episódio Prime Factors, 10º episódio aí da primeira temporada de Voyager. Eu quero perguntar para cada um, inicialmente, o que vocês acharam do episódio de maneira geral e se foi a primeira vez que assistiram. Acho que não, acho que todo mundo aqui já tinha visto antes. Então vamos lá, começando tradicionalmente com o Ricardo, como nos velhos tempos, né, Ricardo? Diz aí, cara. Fala aí um pouco. O pior que esse episódio foi a primeira vez que eu vi. Ah, é mesmo? Então é legal, bom saber a opinião de quem viu pela primeira vez, hein? Ah, achei ele relativamente interessante, cara. As discussões da primeira diretriz, como que a Janeway iria agir, né? Sendo que agora eles estão sofrendo a ação de uma primeira diretriz que não da Federação, né? Fica na... No começo do plot fica aquela ideia, ela vai quebrar a diretriz, ela vai ser diferente, como que fala? Não vai seguir as regras da frota, né? O que aconteceria se ela quebrasse, né? Apesar de que a gente já sabe que tem um exemplo do Equinox, que seria uma tripulação que quebra as regras, né? Quebrar não, eles pisam. Eles evisceram as regras, né? Eles não apenas pegam o livrinho da frota, fazem fogo com ele, né? Usa pra fazer fogueira, né? Eles fazem magia negra com as regras da frota. Pisar, piso eu, cara. O que os caras fazem lá é blasfêmia, praticamente, né? Necromancia, né? Ah, bem lembrado, Equinox. Mas o isso que você falou, assim, já me lembra diretamente uma das melhores cenas do episódio, pra mim talvez seja a favorita, que é justamente aquela cena em que eles estão na sala de reuniões, né? E o debate todo é ali em cima disso, né? Sobre a questão de que dessa vez eles estão do outro lado da... A Janeway fala, né? Do outro lado da cerca, né? Mais ou menos assim que ela diz, né? Então é muito interessante. Isso no episódio foi uma ideia muito legal. E agora vou perguntar, deixa eu ver, para o Thiago, que eu já sei que, né, é o ponto discordante aqui da mesa, provavelmente, né? Vamos lá, Thiago, fala aí sobre Prime Factor de maneira geral. Foi a primeira vez que eu assisti esse episódio. Foi a primeira vez que eu assisti e eu, assim, você viu, era o primeiro início de temporada, né? Assim, eu ainda tava me adaptando à série, né? É um episódio bacana que ele traz essa discussão de, tipo... De seguir ou não seguir as leis da federação, né? Peraí. É bacana? Cadê aquele Thiago em off aí que falou que achou o episódio uma merda? O que tá acontecendo? Mas, assim, eu achei uma merda por causa das atitudes de todas as pessoas dentro da nave, entendeu? Não pelo episódio. O episódio até eu achei bacana pelo o tema que ele... pela discussão que ele trouxe. Certo. Mas, de maneira geral, você achou que foi meio a meio, assim. Você gostou pela metade, então. Foi. Gostei pela metade. A decisão das pessoas que eu achei uma merda e... Mas o episódio, achei o episódio muito bom pra ser discutido. Então quer dizer que o personagem que você mais se identificou foi a Seska, é isso? Não, foi o do Rock. Ah, sei sim. Tá bom. Faz de conta que eu acredito em você. E agora, e você, Roberta? Diz aí, sua opinião de maneira geral. Eu gosto muito desse episódio e esse é um dos episódios que me faz... Um dos muitos episódios que me faz adorar a Janeway. Enfim, quem já me viu falando aqui sobre Voyager sabe que eu adoro a atitude dela com relação à manutenção das regras e dos padrões éticos dela, mesmo estando longe de casa, né? Ela não se dobra. E enfim, então acho que esse episódio é um dos... Ela começa a estabelecer isso, né? De forma mais clara, tipo assim, mais uma possibilidade que ela tem de voltar. Mas pra isso ela teria que se dobrar, né? Teria que rasgar as regras. Então eu gosto muito disso. Sim, isso é bem legal. Aliás, deixa eu só relembrar aqui que a gente fez aquele podcast no ano passado que era Janeway e a Primeira Diretriz, né? Vocês lembram, né? Foi um podcast em duas partes e tal. E lá a gente fala brevemente sobre esse episódio aqui. A gente fala pouco, né? Mas é importante. Eu vou colocar novamente aí o link para os ouvintes darem uma... Quem não ouviu ainda, inclusive, para ouvir, né? Ficou bem bacana. A gente fala um pouco sobre esse e fala sobre a maioria, acho que quase todos os episódios. Pelo menos a gente pegou lá uma lista do Memory Alpha, mais uma vez, né? E deu uma olhada em tudo de Primeira Diretriz de Voyager, o principal, né? Então, eu particularmente, eu gosto muito desse episódio, né? Eu acho que ele funciona porque ele é da primeira temporada, porque... Do jeito que a Janeway age aqui, dá pra ver que ela tem muitas dúvidas sobre que tipo de ação tomar, né? Mais pra frente na série, eu já acho que ela tá mais decidida. Ela não fica tanto, sabe, ponderando que nem ela pondera com o Tuvok, né? Parece que mais pra frente ela tem mais a certeza de que ela não vai se dobrar mesmo, né? De que ela não vai mesmo subverter as regras, né, da federação, né? Eu tenho essa impressão. Então ela parece mais segura depois, o que pra mim combina porque é o começo da série aqui, né? Décimo episódio e tal. Agora, apesar de eu concordar com a atitude da Jane, ela valorizando as regras que, enfim, como a primeira diretriz e aquela coisa de que ela tem princípios, né, que é algo que é dito num diálogo bacana lá com o Tuvok, que é bem legal, né? Eu só fico pensando que, na verdade, essa história só não se resolveu melhor porque a Janeway não é uma diplomata muito boa, né? Porque, do jeito que ficou ali ao final, ficou muito, tô de mal, então vou embora, né? Você foi bonzinho agora, não é uma diplomata, mas, cara, ela não foi nem um pouco diplomata, cara. É verdade. Não, ela tentou ser. Ela não tentou. É, ela tentou, ela fez cafezinho pro cara lá, fez a torta, né? Mas na hora... Aí é a dona Florinda chamando. Aceita uma xícara de café? Na hora que ela tinha que ser diplomática, no primeiro tom que o cara levantou, que não, ela simplesmente... Então ela jogou a mesa, ela levantou a mesa, virou a mesa e falou, tô indo embora, chega dessa bagunça. É verdade. Isso aí, então, é isso aí que eu acho que é meio fraco, né? É, que talvez a gente pode atribuir, a gente, dentro da história a gente vai falar que ah, é porque, né, a Jane não tinha experiência, não sei, mas na verdade... Nem todo mundo é Picard, né, gente? É isso que eu pensei enquanto eu assisti, eu pensava, porra, na verdade se fosse o Picard aqui, esse negócio ia se resolver bacana, né? E é claro que ao mesmo tempo, esse é o tipo de episódio, cara, que ele é previsível, né? Meu, a partir do momento que aparece na Voyager alguma tecnologia que vai levá-los pra casa, é óbvio que vai dar alguma coisa errada e eles não vão conseguir utilizar aquilo, né? Que isso acaba sendo um dos problemas da série também, né? Que você inventa esse arco, né, da volta pra casa, né? Óbvio que eles não vão voltar, porque a série depende desse arco. De, né? No início da primeira temporada. Mas, sabe, não vai. Pô, tamo longe. Opa, chegando. Cara... Mas, agora voltando. Nesse aspecto de eles se defrontarem com uma tecnologia, né, pra voltar pra casa, o que serviu pra mim foi que pela uma das primeiras vezes que a gente vê o conflito, aquela coisa dos maquis dentro da nave, como é que eles pensam diferente, né? No caso, a gente vê isso mais pela personagem da Seska, né? Isso foi muito legal, eu gosto da Seska nesse período, né? Eu acho que deveria ter mais episódios assim, não no sentido de aparecer tecnologias pra voltar pra casa, mas na ideia de criar conflito entre os tripulantes ali. É, você vê uma oficial como ela ali, né? Uma tripulante e tal, que é contra as atitudes da capitã. Esse tipo de coisa você não vê nas outras séries de Star Trek de maneira geral, né? Então isso é legal, né? É, você falou um ponto que eu gostaria de abordar. É, tipo, essa briga dos maquis dentro da nave, né? Que não foi tão bem mostrada, assim, na minha opinião. Porque parece que a única coisa que o Chakotay queria a vida inteira dele era ser primeiro oficial, cara, de uma nave, cara. Ele não fala nada, ele entra lá, sim, senhora, não, senhora. E o cara lá, tipo, quase líder de uma resistência, entendeu? É, ridículo. Tipo, essa parte, pra mim, assim, ficou muito mal explorada no roteiro, na verdade. É, essa parte, sim, cara. Realmente, Chakotay, pra mim, também por causa disso... É, por isso que eu entendo, essa má vontade que vários fãs têm com Voyager, porque se a gente se apegar nessa questão dos maquis, cara, é uma decepção na série, cara, essa parte. Porque eles ficam muito rápido amiguinhos de novo. Você vai ver que nem esse episódio aqui, o Prime Factors, ele é, como eu tava falando, eu acho que a série deveria ser mais como esse episódio, né? Pelo conceito da série. E aquele próximo, né? Logo após esse é aquele State of Flux. Ele é justamente quando a Seska se revela a Cardassiana, que dá aquela zica toda. Pô, aquilo lá é um choque, né? É muito legal, né? Então você vê bastante conflito. Uhum. Então isso eu acho bacana, né? É, se tivessem tido, né, mais episódios, né, sobre essas questões. Sim. É, não, então, funcionou, não funcionou bem, porque aquilo que eu já disse outras vezes, é porque ela tava se passando no quadrante lá do outro lado da galáxia. Se tivesse passando do mesmo lado, cara, essa história teria funcionado melhor, entendeu? Então é complicado, né? Por isso que, assim, tem que relevar, infelizmente, né? Agora, relevando, né, esse episódio funciona muito bem, né, nesse sentido, assim, porque sim, ele é o que a série deveria ter tido mais, né, cara? É, uma coisa que eu também ia falar referente a esse negócio dos maquis, né, é porque mais pra frente você vê que no primeiro ano tem muito essa briga, né, de manter a identidade de maqui, o pessoal, a Belana, a Seska e aquele outro lá querendo fazer as coisas pelas costas da Janeway, né, e aí mais pra frente você não tem mais essa trama, né? Não sei se parece, de repente, ele fala assim, não, aceitamos a Jenny como comandante, vamos fazer o que ela manda, como capitã, né? Não sei se também deveria, de repente, é isso. É complicado, cara. Eu me decepciono. Nessa parte é totalmente decepcionante pra mim. Tem outros episódios mais pra frente, poucos, pouquíssimos, que vão lidar com isso, mas mesmo assim eles também não vão muito além. Considerações gerais, iniciais são essas aí. Vamos iniciar agora uma análise mais aprofundada do episódio. Legal, pessoal, então é isso aí, o episódio começa e eu acho legal, toda essa cena inicial eu acho bacana, porque eu achei um diálogo legal entre os tripulantes ali, entre a Seska, a Belana, né, é aquela coisa deles estarem se entendendo, né, que inclusive a Janeway fala pro Tuvok, tá começando a acontecer, né, só que antes de falar sobre esse lance, Tem um negócio legal aí, que é o lance que a... Quando a quem que tá falando sobre as irmãs de Lane? Acho que é a Seska, né? É, a Seska conversando com a Belana. É, a Seska que fala sobre as irmãs de Lane, né? Que são irmãs gêmeas, né? Essas irmãs aí, elas são citadas em episódios, né, da Voyager. Mas ninguém deu as caras, alguma vez deu as caras. Apareceram. Tem um episódio que elas aparecem, que elas fazem... que elas são falam no... oi e morrem. Não, é aqueles episódios de Holodeck que elas estão naquele... É no, na simulação, no Capitão Proton lá. Isso, Capitão Proton. O episódio é aquele 30 Days, né, que é o episódio em que o Tom Paris, ele passa 30 dias preso, né, porque... ele violou a primeira diretriz, é mais uma ocasião, né, de violação de primeira diretriz, né. E aí aparece brevemente as irmãs de Lane, né, lá no programa, lá no Capitão Proton, né, elas estão até naquele visual lá, meio tal, aquela coisa toda, né. Mas o curioso é que elas sempre, assim, em alguns episódios elas são citadas, né, como esse lance do Harry tá tentando alguma coisa, né. Só que aqui é engraçado, né, porque fica estabelecido que a Jenny Delaney, né, que é uma delas, parece que tentou avançar no Harry e o Harry caiu da gôndola, né, porque eles estavam lá numa... Eu pensei, pô... Essa é a cena do Virgão, né? Pô, eu pensei isso, falei, caramba, cara, o Harry fugindo da... Porra, cara, ô Harry. Não foi que ele tava fugindo, ele é aquele cara que nos filmes da década de 80 e 90 que só se ferra, não tem... Quando ele consegue alguma coisa, o universo conspira contra ele, ele cai da gôndola. Será que ele se assustou? Será que foi isso? Vai saber. Tá acostumado, né? Ou de repente ele não queria. Não, mas tudo dá a entender que ele quer, né? Porque pelo menos eu senti isso nesse diálogo, né? Porque eles marcaram um encontro, foi o Tom, o Kim com elas, né? Sei lá, né? E só pra informação nada útil, as irmãs chegaram no quadrante alfa? Voltaram pro quadrante alfa? Bom, imagino que sim, né? Eu não lembro de terem dito que elas morreram, né? Então acho que tá tudo ok, né? Elas chegaram, né? Então, mas é isso aí. Isso eu acho curioso, porque em outros episódios o Tom, ele comenta com o Harry, né? Aí depois vem essa coisa da Jenny falar com o Tuvok, né? O que é legal, eu gosto desse lance, desses diálogos aí do começo. Achei bacana, né? Estabelecer. Por mais que, mais uma vez, aquela coisa de que os Maquis e os Federados se entenderam muito fácil, né? Aquela coisa da Voyager, né? Uhum. Talvez uma cena como essa deles se entendendo era pra ser, sei lá, pra mostrar a partir da quarta temporada, né? Seria mais bacana, talvez, né? Sim, algo disso realmente sobrevivência deles, né? Ali dentro da nave, né? Essa luta de conflito de ideais, né? Porque era isso, né? Que tinha lá, mostrava muito na Deep Space Nine. E aqui faltou até demais. Não, aí seria o que a Battlestar Galactica fez, mais ou menos, né? Continuando. Aí, enfim, eles vão receber esse... Que eles recebem o Distress Call, né? Que é desse cara, desse sicariano aí. Só que no final das contas, o pedido de ajuda é engraçado, né? Ele fala, não, eu vim aqui ajudar vocês, né? Uma situação meio invertida. Agora, eu fiquei pensando, esse cara, esse ator que faz esse sicariano aí, ele já tem uma cara meio de vilão, não tem? Eu achei meio... Os caras não deviam ter contratado um cara já com cara de suspeito, né? O que vocês acharam disso? Cara, eu gostei dessa cara de vilão, porque assim, realmente, esse pessoal não é tão bonzinho assim, né? Eles são meio, né? Desculpa a palavra, filha da puta, né? Então assim, acho que justamente foi essa a ideia de pegar esse ator, dar esse ar de filha da puta. Não sei, eu achei questionável isso aí. Assim acaba o teaser, né? Entrando aí no primeiro ato, aí o cara, ele se oferece pra entrar na nave. E isso aí eu acho aquelas coisas que ele, sabe, eu achei meio ingenuidade, assim, da Jane deixar o cara entrar. Por mais que ela fala pro Tuvok, ó, faça os preparativos para receber o nosso convidado. Eu espero, pessoalmente, que esses preparativos sejam, tipo, quando for transportar o cara, não deixar ele vir com alguma arma, alguma coisa, né? Sei lá. Porque confiar na palavra do... Sei lá, né? Esse é um erro que eu acho grande na Voyager. Tipo, você tá num lugar que você não conhece a tecnologia. Seu teletransporte... Isso já foi mostrado várias vezes na Voyager mesmo. Que a tecnologia deles não conhece outras tecnologias. Pô, facilmente poderia passar uma arma. Ou o cara mesmo ser uma arma biológica, só que eles não conhecem. Tipo, ah, posso entrar na sua nave? Que vocês são de outro quadrante? Ela fala assim. Tipo, não, caramba, não. Mas isso aí, cara, eu já acho que é um defeito de Star Trek em geral, viu, cara? Não é só Voyager, não. Porque esse tipo de confiança, essas coisas, isso aí parece que sempre teve, né? Eu tenho essa impressão. Ah, cara, mas você tá no seu quadrante, é uma coisa. Agora você tá no outro quadrante, que se alguém entrar na sua nave, você morre mesmo, sabe? Assim, tipo, não tem escapatória. Eu achei que ficou falho. Eu achei que ela poderia ter mais precaução. Tipo, naquela hora eu falei assim, tá, mas eu não te conheço. Eu vou aí na sua nave, porque se acontecer alguma coisa, quem vai morrer vai ser, tipo, só eu ou meu primeiro oficial. Não a porra da minha tripulação inteira, entendeu? Ah, não, isso é verdade. É, no quadrante Delta é mais perigoso do que no quadrante Alpha, né? Nesse sentido, sim, né? É por isso que você vê assim, pô, parece que os caras estavam escrevendo um episódio que poderia ser pra qualquer uma das séries, tipo Nova Geração, sei lá, né? Eu acho que, né, só abrindo aspas, faltou na cabeça deles assim, estamos em outro quadrante, a coisa é diferente, entendeu? Então, é esse cuidado que a Voyager não tem, nunca, praticamente, né? Difícil ter um cuidado como esse, né? E é isso que tira a credibilidade dessa premissa, ah, eles estão perdidos num lugar desconhecido, né? É complicado. Continuando. Então, pessoal, é o seguinte, ó, esse episódio, uma coisa que é muito curiosa, eu acho bem legal sobre os bastidores dele, é que ele foi co-escrito por um cara chamado Eric A. Stilwell. E esse cara é o seguinte, ele começou a trabalhar na época da Nova Geração como um assistente de produção, meio que um faz-tudo ali na série, né? E aí, cara, é muito bacana porque eu ouvi um podcast com ele lá do Mission Log, né, onde ele é entrevistado, né? E lá ele conta toda a trajetória, como é que ele foi contratado. Ele fala que o Bob Justman que contratou ele mesmo, assim, e tal. E que daí ele começa como assistente de produção. E aí, quando chega na terceira temporada da Nova Geração, quando entra o Michael Piller como showrunner, né? E aí o Michael Piller, ele muda toda a política de como escrever roteiros pra série, né? Porque uma coisa sem precedentes, pelo que eu ouvi falar, sem precedentes na história da televisão americana, é que o Michael Piller, ele pega e deixa aberto para que qualquer um possa escrever roteiros, ou pelo menos apresentar premissas para a série, né? Tanto é que a partir disso que veio gente como, por exemplo, Ronald D. Moore, né? Que virou um grande roteirista não só de Star Trek, assim, começa na Nova Geração, aí é um dos principais da Deep Space Nine, inclusive, né? Ronald D. Moore, né? E ele vira, no futuro, a gente sabe aí, ele vira o showrunner, ele vira o criador da reimaginação de Battlestar Galactica, né? Um cara que ele escreveu, co-escreveu Generations, co-escreveu O Primeiro Contato, né? Um cara muito importante para Star Trek, né? E assim como ele, outros, né, outros roteiristas submeteram suas ideias para episódios, né? E aí o Eric Stilwell, né, ele foi o cara que submeteu a ideia, né, que acabou co-escrevendo o Yesterday's Enterprise da Nova Geração, aquele episódio clássico, né, que a gente comentou até nesse último Intercom aí sobre viagens no tempo da Nova Geração, né? E o outro episódio que ele co-escreve aqui é esse, Prime Factors, aqui pra Voyager, né? E aí nesse podcast que eu ouvi, ele conta como é que foi o processo, né, de criação, lógico, tanto do Yesterday's Enterprise quanto desse aqui, né? E uma coisa curiosa sobre esse aqui é que ele fala que ele se baseou, na verdade, a primeira ideia que ele teve foi pensando num episódio da série clássica, que é aquele Assignment Earth, né? Que é aquele episódio do Gary Seven, aquele personagem, né, meio esquisito, o cara que vai lá pra tentar evitar uma catástrofe na Terra, lá, relativo ao lançamento. Vocês lembram, né? Ah, tá. Então, aí, olha só, porque é o seguinte, nesse episódio Prime Factors, a gente tem essa raça alienígena que tem uma tecnologia pra lançar as pessoas, né, pra milhares de anos-luz, né, uma tecnologia poderosíssima, né? Então, ele tinha pensado no Gary Seven, porque, lá naquele episódio da série clássica, é uma tecnologia espantosa de transporte, né? Então, pensando nisso, o Eric, ele falou, ó, chegou e, ó, temos essa ideia aqui, chegou no Michael Piller, né, pra tentar vender essa ideia de que seria os mesmos caras lá do Gary Seven da série clássica. Só que aí, uma coisa que é até meio polêmica sobre o Michael Piller, né, é que ele não gostava de reaproveitar conceitos da série clássica, ele não gostava de conexões muito diretas com a série clássica, né. Isso eu já vi falar bastante mesmo. E aí, nesse podcast, o Eric Stilwell, ele fala sobre isso, ele dizia que o... mais ou menos assim que o Michael Piller achava que fosse uma solução meio barata, mais ou menos assim, sabe, de trazer muitos conceitos da série clássica, o que, na verdade, muita gente criticava. Eu lembro que havia críticas para a Nova Geração e as séries subsequentes por não terem tantas conexões assim quanto poderiam ter com a série original, né? E eu lembro que antigamente as pessoas atribuíam isso muito ao Rick Berman, mas pelo que o Eric fala nesse podcast, era mais o Michael Piller, né? Então é muito curioso, eu vou deixar aí o link pro podcast, né, pro pessoal escutar aí do Mission Log, né, muito legal mesmo a entrevista, tem muitos detalhes assim sobre a concepção do próprio Yesterday's Enterprise, cara, é muito legal, né, bacana mesmo. E outra coisa também, o Salvador Nogueira do Trek Brasilis, em 2001, ele fez uma entrevista com o Eric Stillwell, né, e tem aqui, cara, tô até com a página aberta aqui, é muito legal, cara, ele fala muito dessas coisas que eu comentei brevemente, né, vou deixar os links pra galera dar uma olhada, é muito bacana isso aí. Ah, a próxima cena aí, eles descem no planeta lá, né, em Sicaris, né? E aí tem aquela cena em que vai mostrando lá a Janeway vendo os tecidos. Essa cena me lembrou um pouco aquele comecinho lá do Encounter at Farpoint, né? Quando eles descem em Farpoint, né? Aí a Beverly fica vendo um tecido lá e o Riker também tá ali. Me lembrou um pouco essa coisa ali, sabe? Meu, o que esse planeta me lembrou muito foi de... Como que fala? É Ryza, né? Eu acho que assim, o que lembra Ryza, na minha opinião, é porque é meio que estabelecido que esse é um planeta de hedonistas, né? Porque tudo que importa pra esses caras, segundo o que a gente vê por esse Garth, né, esse personagem aí, é prazer, né? Inclusive nos diálogos ele usa muito a palavra prazer, prazeroso, né? Então pra deixar meio estabelecido isso. Que aliás, é uma coisa que eu tava vendo nas curiosidades, o Michael Piller, ele não achou que foi uma boa, e eu também concordo que, sabe, uma raça alienígena que preza por prazeres, isso é uma ideia legal, sim, ele até fala isso, mas é que não foi bem desenvolvido na história, eu acho que também não foi muito bem desenvolvido isso. Parece uma coisa quase infantil pra mim. É, exatamente. Se fosse algo que fosse discutido mais a fundo, seria uma coisa, mas do jeito que tá, parece que é uma característica muito vazia, né, muito boba, né? É. Também achei isso aí. É, sei lá, tipo assim, a gente... já passa. Sabe uma coisa? Não é o Nemesis, é aquele que todo mundo também detesta, o outro filme. O que? O Final que tem o. Final, o outro... Final Frontier? Não, o filme da primeira. Ah, sim, o Sonai e os Baku lá, o Insurrection. Isso, Insurrection. É que. Enfim, filme que eu gosto que ninguém mais gosta. Naquele filme, os caras eles explicam o porquê deles serem. Enfim, deles terem voltado para aquele. Pra aquele momento pré-tecnologia e tudo mais, sabe? E aí eles são também meio, de alguma forma, eles são hedonistas. Mas não é uma coisa desse jeito, entendeu? É uma coisa tipo assim, é prazer pelo prazer, sabe? Nesse episódio parece uma coisa tipo... Tá, mas por que, que a gente é assim? Ah, não, a gente já passou por outros estágios de evolução, a gente já... já viu outras raças se matando por dinheiro, sei lá, qualquer outra coisa, entendeu? Explica o que rolou pra chegar até aí. Não tem. Isso aqui é mais uma daquelas raças sem graça que tem em Star Trek. Uhum. Assim. A gente tem várias raças legais, mas tem várias raças sem graça, né? Que aparecem, sei lá, em um episódio só. Essa aqui é um tipo, na minha opinião, sabe? Porque eles não são nada, né? Eles não têm, a gente não tem a explicação, conforme você falou. A gente tem um rótulo. Somos... A gente preza por prazeres. É um rótulo, né? É, exatamente. São umas coisas meio binárias, né? Uma coisa tipo assim... Ou é isso ou é aquilo. Ou é bom ou é ruim, sabe? É tipo assim, os Klingons no início, na série clássica, eles são meio binários também, sabe, nesse sentido, não tem aquela nuance que a gente vai vendo depois. Então isso me incomoda um pouco, entende? A gente não enxergar os tons de cinza. Quanto? Uns 50, mais ou menos? Ai, que ruim! Mas, ó, voltando... Desenterrando má literatura com falta minha. Justo nesse mês que vem a Bienal falando de tanta literatura boa, né? Ai, cara, é que não resisti. Mas o que eu ia comentar? Eu lembrei que é o seguinte, o próprio Michael Piller, eu tava vendo no Memorial, foi isso aí, que parece que o lance de acrescentar que os sicarianos aí, que eles valorizam histórias, foi pra tentar dar alguma camada a mais pra eles, né? Porque só o lance do prazer ficou nada, assim, pra eles, né? E que a ideia deles valorizarem essas histórias seria mais ou menos pra, né, fica mais interessante também pra ter um motivo. Mas ainda assim ficou vazio, né? Porque não. Quer dizer, não, eles também não exploram isso, porque é super interessante uma raça que valoriza a história. É, nesse ponto lembra um pouco aquele Muse, assim, só nesse pequeno ponto, né? Aquele Sim. Muse, né? Onde eles ficam interessados nas histórias da Belana, né? Que ela vai contando lá pra fazer as peças de teatro deles. É. Então, só que ali é bem desenvolvido o negócio. Sim. Né? Aqui é tipo jogadinho, né? Jogadinho. Enfim, próxima cena aí, o Kim, ele conhece essa menina em que ela tá lá com... Ela chama de sensor atmosférico, né? Aquela tecnologia que ela tá lá passando um propzinho ali, que brilha, sei lá. E que aí eles batem um papo e tal, né? A partir daí eles se conhecem e o que parece que eles estão, né? Tá tendo aquele flerte, né? Que é depois dessa cena que eles vão lá pra... Que é o ponto de virada na história, né? Então, o cara, esse Garth, aí ele convida, quer convidar a Janeway pra uma festa e tal, então eles estão se entendendo, né? Estão todos ali. É. O Garth é aquele cara, é o cara chato na balada, né? Toda hora pegando na pessoa, fica lá insistindo na conversa. Ô, cara, mas eu vou te falar uma coisa, viu, cara? Eu fiquei meio intrigado com a Janeway nesse episódio, sabe por quê? Porque até esse momento na série, ela ainda tá noiva, cara. Ela ainda não... Ainda, ela tá noiva lá do Mark, né? Que é o noivo dela. É mesmo. Vai ver que é por isso que ela tá querendo dar um... Chega pra lá pro Gary, né? Não, pior que não, cara. Ela não tá querendo... É, tudo bem, depois, né? Depois ela quase beijou ele. É. Cara, depois ela quase mesmo, é verdade. Foi o Kim que interrompeu o negócio todo. Mas tipo, ela seria esse beijado. Esse Kim também é fogo, viu? Ó. Pô... Ai, meu, Kim. Só porque ele não consegue pegar, né? É, só porque ele cai das gôndolas, né? Então... Ele cai da gôndola, aí ele olha, ele se dá conta que tá longe e aí para tudo. E aí ele resolve assim, bom, já que eu não vou pegar ninguém, ninguém mais pega. Ó, quando chegar nessa parte aí, eu quero comentar a vacilada que o Kim dá e depois ele empata a da Janeway ainda. É foda esse Kim, cara. Mas o que eu ia falar brevemente é o seguinte, cara. A Janeway, enfim, ela realmente ainda está noiva. Porque só vai ser revelado que o Mark, né? Porque assim, na cronologia é o seguinte, o Mark, que é o noivo dela, ele, depois do desaparecimento da Void, ele conhece uma outra mulher e depois ele casa com ela, né? Ainda bem. É. A Janeway resolveu dar um, né? Mas aí... Filho da puta! Não, mas é porque é até explicado. É naquele episódio lá que eles recebem as cartas, né? Do pessoal, né? Tal. Aí a Janeway fica decepcionada, mas ela entende o cara. Porque ele explica, né? Que tinha dado como... Né, a Voyager sumiu, já era, né? E que daí ele seguiu com a vida dele e tal, né? Ó, eu acho que naquele episódio lá, cara... Eu acho que é um daqueles episódios dos Hirogen, né? Se eu não me engano, né? Eu acho que ela devia ter mostrado uma cena, assim, dela relembrando um flashback dela flertando com o Garth aqui... E pensando assim, ah, bem feito, ainda bem que eu não perdi tempo também aquela vez lá. Pô, não, perdi tempo. Como assim? Claro que perdeu tempo, né? Não pegou. Pior de tudo é que não pegou. Não, mas aí foi o Harry, né? A culpa do Harry, né? Não dela, né? Ela tentou, vamos dizer. Ela tava se entregando, cara. Ela ia. Tava, pior é que ia. Não, mas é, cara, eu fiquei assistindo. Mas na boa, eu tava torcendo pra ela. Eu tava aqui, por que não pega? Pega logo! Pega logo, tá no outro quadrante, ninguém vai lembrar disso. Vai, pega, mulher. Eu fiquei puta quando eu vi aquele negócio, tipo, porque na verdade, quando eu vi pela primeira vez o episódio, eu não me lembro se eu já sabia ou não, né, que ela era casada. Mas agora, quando eu revi não, o casada episódio... Casada não, é noiva, noiva. Noiva. É. Mas aí, quando eu revi o episódio, eu fiquei meio pasma, assim, eu fiquei olhando, tipo, boca aberta, assim, caralho! Como assim? E o teu namorado, noivo, gá! Eu fiquei puta com o Janeway. Eu fiquei decepcionada, sabe? Foi uma facada no meu coração. Dessa vez que eu fui assistir novamente, foi aonde eu mais reparei nisso, que eu não tinha reparado tanto das outras vezes que eu vi, né? Eu realmente é o que eu pensei, ó. Tem que comentar isso no podcast, porque tirem suas conclusões aí, né? Eu fiquei chateada. Hashtag chateada. Ah, cara, na boa, ela Janeway, não tinha. Nem você me decepcionou. Não, ela não tinha nenhuma esperança de voltar pra casa pelos próximos 70 anos. Na boa, a vida continua. Pega o cara, tá ali dando sopa. Mundo novo, gente. Mundo novo. Vamos segurar e tal. Não, não, talvez, é, cara. Talvez se ela tivesse curtido a vida, ela teria ganhado a tecnologia na faixa. Cara. Meu, pensa bem, ela passou o episódio inteiro tentando chavecar o cara pra pegar a tecnologia. Ela tinha esperança de voltar pra casa, sim, entendeu? É safadeza aí, não tem? Aí sim, ela não poderia ter pegado o cara, senão se ela tinha esperança de não voltar pra casa, ela não podia ter pegado o cara. Mas então... só que aí, ela tinha que ter tirado a tecnologia de alguma maneira da mão dele. Por isso que eu tô falando, tirem suas conclusões aí, entendeu? Eu quero entender também o que aconteceu aqui. Então é isso, essa é a Janeway, né? Os princípios que ela tanto fala se referem a protocolo da, da Federação da Frota Estelar. Vida pessoal, princípio, dane-se, né? Tá, mas só um pouquinho. A gente também tá tirando conclusões precipitadas. A gente não sabe como é o relacionamento dela com o noivo. Ah, mas ela eles sempre... Eles podiam não ter um relacionamento monogâmico, né, babies? Não, mas acho que não. Por que que ela fica triste naquele episódio quando ela fica sabendo que ele casou lá? Porque, tipo assim, ele casou com outra pessoa, daí já era babado. Não, o relacionamento com o cara é monogâmico. A gente sabe, foi, deixou claro, deu pra entender isso. É, deu pra entender. Em todas as vezes que ela fica ali, tipo, olhando pra fotinho, ela tem toda uma coisa, parece um relacionamento dos dias de hoje, assim, sabe? Sempre deixou isso a entender, né? Não, acho... Mas você levantou um ponto aí. Essas são conclusões que vocês aqui estão tirando, mas nada nos impede de imaginar que eles podiam ter um relacionamento aberto. Só não podia casar com outra pessoa, isso? Seria então isso? É. Não, sim, é, porque isso não interfere em nada. Mas o que eu entendi do relacionamento dela com o cara é que eu acho que eles eram monogâmicos. Mas aí também isso não interferiu em nada também. Mas ó, fica aí no ar, fica a dúvida no ar aí, cara. É, eu sigo chateada, pra mim interfere. Por ela se privar disso, eu acho que era monogâmico, entendeu? Senão ela não tinha se privado. É, mas ela não se privou, aí é que tá, o Kim privou ela. Não, o cara tentou pegar ela, tipo, episódio todo, entendeu? Ela foi só dar essa chance quase lá no final. Ela poderia ter cedido. Não é no final, não cara. Agora, enquanto o Harry vai lá pra aquele planeta lá, pra Tatooine com a menina lá. aí ela tá lá no escuro com o cara, ele se aproxima, ela olha assim, meu, ela tá pega, já era. Na cabeça do cara, meu, essa aí já era. Essa eu já contabilizei já. Essa já tá aqui no. Mas ó, continuando, a gente vai chegar nessa parte aí. Continuando aí, galera. A gente tá no ponto no episódio onde o Harry começa a contar a história deles lá, que eles vieram lá, que eles estão há 70 mil anos-luz de casa. Aí a menina fica interessada na história, já dá a entender que eles valorizam histórias, né? Aquilo que a gente tinha falado sobre, pra dar alguma motivação pra esses caras, né? E é aí que ela convida, né? Ele pra, vamos pra um lugar aí onde a gente vai ficar sozinho e tal. E aí ela utiliza essa tecnologia que depois a gente vai ficar sabendo que é o, como é que chama? Tavacron. Não, porque não é volta no tempo, né? Mas é o Spatial Trajector, mas em português ficou como trajetor espacial, né? Seria essa uma tradução livre, assim, em que viajam a milhares de anos-luz, ou seja, essa tecnologia estupenda de viagem interestelar, né? E eu queria comentar que isso aí me lembrou, e eu andei pesquisando, vocês lembram daquele episódio The High Ground, né, da nova geração? Claro. O Roberto deve lembrar bem também, né? Nesse episódio, pelo que eu tava vendo, parece que é a mesma, não a mesma tecnologia lá do High Ground, mas opera sob o mesmo princípio, né, que na tradução é princípio de dobra do espaço, né, que... eles chamam de Folding Space, né? Então, acho que a diferença é que, né, são tecnologias diferentes. Aqui no Prime Factors eles falam que é o Spatial Trajector, né, o trajetor espacial, e lá parece que eles chamam de inversor, né, que é o que eles usam, né? Tanto é que o deles parece que deve ser mais primitivo, né? Porque eles tinham um problema que eles iam morrendo aos poucos lá, né, cara, usando isso, né? Que é até contraditório, porque a Janeway depois ela comenta: "Ah, isso só foi teorizado, nunca fizeram, né? Nunca usaram de fato. Talvez a Janeway não ficou sabendo dos eventos de The High Ground, né? Não deram VHS pra ela assistir do episódio lá." Mas aí é que me incomoda esse tipo de coisa. Tipo assim, faltou a aula da academia, porque, cara, todo mundo sabe, né? Na academia as pessoas têm aula das coisas, parece que de todos os eventos, sabe? Não, mas a Jane não tava mais na academia nessa época. Ah, mas o High Ground aconteceu antes. Não, o High Ground aconteceu durante o período que a Jane tava em missão. Tá, mas quando que foi esse episódio? Quando, Então, ele é qual tipo... Qual temporada, nova geração? Não, ele é 5 anos antes, mais ou menos, da Voyager. Nessa época, a Jane servia em outra nave, né? Que significa então... que ela tinha conhecimento do que tava acontecendo. Mas às vezes não deram um episódio pra ela assistir, ó, terceira temporada, nova geração. Então isso mostra que, tipo, a Enterprise não liberou os arquivos delas, é isso, então. Sei lá, cara, isso significa que os roteiristas não lembraram de nada, cara. É foda. Mas ao mesmo tempo, cara, eu imagino que, vai, é muita nave, muita missão, muita coisa acontecendo. Será que dá pra você se atualizar de tudo? Não sei, né? Os caras sempre sabem de tudo, sabe? E eu acho que É que a gente não vê problemas de comunicação, tu não vê esse tipo de dificuldades, sabe? Ou sei lá, o cara que não tá sabendo de uma informação, tu não vê dificuldade de informação que não chega numa ponta. Então, assim, eu não consigo imaginar que uma informação sobre uma tecnologia que pode cair nas mãos erradas não vá chegar para todos os capitães e para todos os senior officers. É, sem contar que não só ela parece que não sabia, o Kim não sabia, um monte de gente ainda talvez não soubesse pelo jeito do high ground lá, né, cara? Mas o do high ground não parece... Mas eu acho que no high ground eles não aparecem viajando a distâncias muito grandes, eles... A grande moral ali no high ground é que eles tinham um teleporte mais pessoal, digamos assim, tipo assim, em qualquer lugar eles faziam assim, mas acho que eles não se teleportavam muito longe. É, até porque o episódio se passa só entre o planeta e a nave, né? Isso. A Lastra is about 2.5 billion times the distance between Sakaris and its sun. It's almost 40,000 light years. Não. Feel the breeze. O Kim tá num planeta, no meio do mato, só os dois, e o cara vai se preocupar na quantidade de sol que tem lá, velho. Ah, é o que eu queria começar a comentar aqui. Quando eu falei, quando chegar lá, eu quero falar do Kim. É o seguinte, a menina explica pra ele, fala, ele fica... Peraí, onde é que nós estamos? Tudo bem, ele se assusta, né? Beleza, ele se assusta. Aí ela fala, não, é 40 mil anos-luz, não sei o que. Ele calcula, né? Ah, isso aqui deve dar uns 40 mil anos-luz de distância. Cara, beleza, a informação assusta, tudo mais, legal. Qual é a diferença do cara, pelo menos, dar uns pegas na mina antes de sair correndo, capitã, sabe? Porra, que vacilo, cara. É tão fácil, a mina se jogou nos braços dele, ele... Ah, não, vou lá correr pra minha capitã. Porra, Kim. Caramba, hein, meu? Não pode esperar. Aqui a tecnologia vai decair. Né? Reparece o filho. Mamãe. Olha só. Porra, cara. A única coisa que eu me preocupei ali foi assim: tá, a gente se teletransportou aqui do nada e apareceu. Se eu estiver te pegando, alguém vai aparecer também assim? Só pra eu saber. Alguém vai me pegar em algum momento, em alguma pose que eu não queira? Só pra entender. Já eu fiquei preocupada. Será que tem mosquito e formiga? Eu fiquei pensando nisso. Porque ia ser bem desconfortável. Mas de resto... Ai, cara, eu só fiquei assim, cara. Eu achei o Kim... E se tiver barata lá? Já pensaram se tem barata no lugar? É. Mas aí é só você se transportar. É só ele falar... Ô, menina, vem cá. Você conhece um lugar, só que é mais, né? Não tem mato. Não tão longe assim. É, cara. Porque eles conseguem chegar lá em um minuto, em um segundo. É instantâneo, cara. Eu ia falar pra assim, então. Eu conheço um lugar que não é tão longe. Tipo assim, a minha nave, o meu quarto, dá pra rolar tranquilo. Assim. Não, cara, o Kim... Tem até um chuveiro com água quente, se você quiser. Ele ganhou o troféu vacilo do ano, do século, cara, nesse episódio pra mim, cara. Nossa. E não contente em zoar o próprio esquema dele, ele zoou o esquema da capitã, cara. Olha, sorte dele que ele é o Alferes, porque se eu fosse capitão, eu rebaixava ele. Cara, ele ter permanecido como Alferes até o final da série, ele já saiu no lucro, na minha opinião. Você vai pra prisão. Você vai ficar na prisão a viagem toda pra não fazer merda. Capaz, cara, de fazer merda na prisão, né? Ainda bem que a Janeway deu aquela reprimenda nele quando ele resolveu pegar aquela menina lá, lembra? Que daí, lá no, acho que na quinta temporada, que daí o Kim de fato vai pra cama com a mulher, só que aí a Janeway dá uma comida de rabo nele porque ele ultrapassou protocolos médicos e tal. Ah, cara. É por isso que ele não pegava ninguém, coitado. Quando ele tenta fazer isso aqui, assim, lá aí uma... pronto. Se fode. Mas, não, vocês não entenderam. Isso é vingança da Jenny. É, então. É por isso que eu pensei, não. Ainda bem que a Jenny fez isso. Você não deixa eu fazer, mas também, né? Ela demorou temporadas, mas ela se vingou. Isso eu achei legal. Coitado do Kim, viu? Ah, cara. Queria dar um tapa na cara do roteirista. Se assim, você que tá escrevendo sobre o quê? Então, toma, cara. Porque como você não subiu a patente de um cara em 7 anos, meu querido? É legal que o Garrett Wong, né, ele em convenções, em entrevistas, em podcasts, ele tira muito sarro disso, né, ele fala isso, né, ele realmente acha um vacilo muito grande, né, o que fizeram, assim, ou melhor, o que não fizeram com o personagem dele. Não, o personagem, na minha opinião, o personagem Queen na primeira temporada, cara, ele é muito atuante, entendeu, na segunda tá sendo muito atuante, caraca, ele podia ter subido de patente fácil, entendeu. Mas não, continua na mesma. Porque senão ninguém ia, não ia ter ninguém quem mandar, né? Segundo quem sumisse de posto. Thank you. voltando. Então aí, nessa cena, quando o Kim vai lá e empata, né, a da capitã também, né, porque... Aí é onde o cara, né, o Garth, explica sobre essa tecnologia. Ele fala, ah, chama de trajetória espacial, não sei o que e tal. E aí a capitã fica instigada com essa possibilidade, né, de poder utilizar essa tecnologia, obviamente. E pelo que eu tava vendo, essa é a segunda oportunidade, fora o Caretaker, né, porque no próprio Caretaker, vamos dizer que ali é a primeira oportunidade de voltar pra casa, já, né. Aí, depois disso, foi naquele episódio Eye of the Needle, que é aquele que aparece aquele Romulano até, que é a primeira oportunidade para voltar para casa, que é o episódio 7, né, da Voyager. Aí agora no episódio 10, temos aí a segunda oportunidade. É o tipo de coisa que com o tempo começa a cansar isso, né? Eles não vão usar, vai dar errado. E aí vem em seguida, que eu acho que é a minha cena, eu tinha comentado isso, né, no começo, eu acho que é a minha cena favorita, toda essa discussão ética sobre essa inversão de valores também. No final das contas, eles estão tendo que lidar com a primeira diretriz dos caras, né? E é legal quando a Janeway fala, ah, quantas raças alienígenas devem ter sentido mesmo, né? A gente tá negando ajuda, né, e tal. Isso eu achei muito legal, cara. E eu gosto como é filmada essa cena, né? Mostra a Janeway olhando lá pra janela e os caras lá no fundo discutindo. Pô, ficou bem legal, cara. A Kate Mulgrew, aí eu gostei do trampo dela, assim. Ficou bacana. E o posicionamento também das pessoas na mesa, pelo menos o que eu tô entendendo. De um lado tá o pessoal que é da Federação mesmo, e do outro lado tá o Chatokai e a Belana, né? Que são os Maquis, né? É, isso é legal. Como assim, aquele negócio assim, os dois lados da nave, né? É, vamos dizer assim, as duas tripulações, né? É bacana, porque eles, nesse diálogo, eles explicam sobre a primeira diretriz também, de uma forma legal que dá uma resumida na ideia, né? O Kim fala algo assim, a primeira diretriz, ela é chamada de Ordem Geral 1, né, e tal, por uma razão muito... boa, né? Porque, no geral, ela faz mais bem do que mal, né? É legal que eles dão uma explicada, assim, vamos dizer, pro espectador, a primeira diretriz é importante por causa disso, né? E é bacana quando, acho que é o Chakotay que fala, né? Ah, mas várias vezes ela já foi violada, alguma coisa assim, mas teve um motivo muito forte pra isso, tal. Então, é meio que pra relembrar, ó, pessoal, a gente tá lembrando que o Kirk já fez isso várias vezes, que teve isso também na nova geração e tal, né? Então é legal dar essa explicada nos conceitos, num diálogo entre eles. Eu achei bem legal isso aí, cara. E é bacana também porque o Kim usa esse termo, né? Ordem Geral 1. Ordem Geral é um termo que a gente via sendo usado na série clássica, né? Eu acho que nas outras séries eles nem... Cara, é raro você ver alguém falar o termo Ordem Geral depois da série clássica. Uhum. É bem bacana isso. How many times have we been in the position of refusing to interfere when some kind of disaster threatened an alien culture? It's all very well to say we do it on the basis of an enlightened principle. But how does that feel to the aliens? I'm sure many of them think the Prime Directive is a lousy idea. Even we think so sometimes. I know of many times when Starfleet personnel have decided on strong ethical grounds to ignore it. Still, there's a reason why it's Starfleet's General Order Number 1. On the whole, it does a lot more good than harm. Bom, é nessa hora que o Kim oferece, ele vem com a informação sobre as histórias, né? Ah, mas eles se interessam muito por histórias, de repente dá pra barganhar, né, pela tecnologia, né? Putz, e uma coisa que eu gosto muito nessa cena é quando a Belana fala, ah, enquanto isso eu vou tentar dar uma olhada na tecnologia pra ver se eu consigo desvendar como utilizar. E aí a Janeway, ela é bem, ela chega e fala, não, você não vai fazer isso, a gente não vai tentar meio que passar a perna deles, né? A Janeway quer se prender aos princípios dela. Sobre como que a Federação vai agir, como que ela age, qual que é o modo correto da Frota Estelar tá lidando com o pessoal. Então, é legal, né? A Janeway, ela é bem... Assim, ela se prende mesmo aos princípios dela. Isso eu acho bacana. Por mais que a gente pode questionar se vale a pena ser tão rígido ou não. Mas dentro do personagem eu acho legal isso aí, né? Porque, pô, no final das contas, qual outra série fora Star Trek que se preocupa tanto em manter essa... Sabe? É que nem eu tinha comentado já, né? Tipo, Battlestar Galactica, essas coisas não importam, né? É sobrevivência e acabou, né, cara? Vamos dizer, né? Exatamente. Você quer sobreviver ou você quer morrer? Você quer ficar perdido no espaço ou só quer voltar pra casa? São escolhas, né? E a Janeway fez a escolha dela de manter a regrinha dela, né? No quadrante onde ninguém conhecia. O único foda, né, cara? É que a gente fica imaginando... Eu penso assim, pô, é legal a Janeway ser assim, mas você chega no último episódio, lá no Endgame, né? Ela meio que diz, ó, eu deveria ter chutado o balde desde cedo e dane-se, né? meio que a Janeway velha lá, ela não tá nem aí mais pros princípios dela, né? Então, ela tá amargurada, né? É, então, é isso que acho que não, eu fico meio assim, o que pensar sobre isso? Será que... É isso, né? Ela meio que no final pensa, ah, eu tava errado o tempo todo, deveria ter chutado o balde. Mas é que você, se você pensar que essa Janeway do último episódio é uma Janeway que teve que fazer todo o caminho de volta, né? É, isso é. Então, eu gosto da personagem também porque eu penso assim, pô, não dá pra imaginar que, meu, que nem a Equinox, por exemplo, né, que a gente sempre lembra. Pô, cara, aquilo ali é tipo uma deturpação, cara. Um capitão da frota tão frio e calculista, tão cometendo aqueles erros todos. Erros assim, quer dizer, pô, você comete uma coisa errada que leva a outra, né? Então, é legal que a Janeway, ela representa o que a Federação deve ser, né, cara? Sabe? Ou seja, aquela ideia do Gene Roddenberry, de um ser humano, mais, sabe, mais iluminado, mais, sabe, que não se corrompe, né? Ou pelo menos não se corrompe tão fácil, né? Eu acho importante que... Então, colocaram ela numa situação difícil, né, cara? Né? Então, o Picard não passou por isso, nenhum outro capitão, dos grandes capitães que a gente conhece, passaram por isso, né? Uhum. Então, ela tá aí, né, sabe, passando por algo que aí, que é pra se fazer? Ela tem um livro aqui, ó, eu sei que eu tenho que agir assim, eu tenho minha ética, né? Então, é difícil, cara, é difícil julgar assim, né? Foda. Bom, a Janeway vai lá e tenta convencer o cara dando uma torta pra ele, né? Nossa. É, a diplomacia se da Janeway. Se fosse comigo, funcionaria essa torta boa. Nossa, pra mim seria facílimo. Se fosse de chocolate ou de maçã, tava na mão. Se fosse uma pizza aí, cara, nossa. Facião. Tô facinho pra você. Aí, ó, quem mandou? Eles podiam ter dado uma pizza aí, ó, pra, em vez de uma torta. Ih, vacilona, hein? Aí descobre que a espécie inteira é intolerante à lactose. Aí morre, né? Todo mundo morre instantaneamente. Aí fala assim, bom, já que todo mundo morreu, eu vou pegar a tecnologia, beleza? Após isso, a gente tem a cena muito legal, cara, que é com a Seska e a Belana na engenharia, cara. E, cara, eu gosto muito da Seska nesse período aí. Eu não gosto muito da Seska no desenvolvimento dela depois, né? Que eu acho que exageram demais aquela coisa dela querendo engravidar do Chakotay. Aquilo lá é meio ridículo. Eu e a Roberta conversamos sobre isso já, né? É. Quando ela vira Cardassiana mesmo. Não, isso não é meio ridículo. Sério, meu, caraca, sério mesmo? Não. Mas sabe que eu, no final da Voyager, eu já tava com tanta raiva da Seska que eu não lembrava que ela tinha sido uma boa personagem. Nossa, cara, ela vai até o final da temporada da série? Não. Tipo, até o final. No final, tipo, sei, eu terminei de assistir a série e eu tinha no meu coração aquela, sabe, eu tinha aquela raiva no coração da série. Mas aí, porque tipo assim, a personagem terminou muito mal, sabe, a série, pra mim. E aí eu não lembrava que em algum momento ela já tinha sido uma boa personagem. E aí agora eu assisti esse episódio, poxa, olha só que legal. É, nesse aqui, no State of Flux, né, que é o próximo, eu acho muito bom. E também eu gosto muito dela quando ela aparece como um holograma naquele Worst Case Scenario, que é da terceira temporada. Cara, aquilo é muito bom. Meu, nossa, aquele episódio é muito legal, cara. Que mais uma vez tem a questão dos Maquis e dos Federados, cara. Aquele episódio é muito legal, cara. Né? Mas, realmente, ela como Cardassiana já, lá junto com os Kazan Nistream lá, cara, e o lance dela engravidando do Tcheco. Cara, aquilo ali é... Não é dá. Uma bosta. Não, todo nossa. Aquele arco Kazan é uma bosta. Chato. Com B maiúsculo, assim. Nossa, cara. Meu, se a Voyager continuasse naquela pegada ali, não ia dar não, cara. Putz, não ia ter que aguentar. Não ia dar mesmo, cara. Ai, caramba. Ah, e uma coisa que eu gosto é que nessa hora que eles começam a dar uma olhada lá no, em como que... Eles tentam entender como é que funciona esse trajetor aí, né? Porque eles veem lá que deixa uma trajetória de partículas de neutrinos, né? São neutrinos, né? Aí eles tentam entender a tecnologia a partir daí. E enquanto elas conversam, olhando pra tela, quem vem falar com elas é o Carrie. Que é legal porque, assim, a Belana e a Seska eram Maquis, né? Agora, o Carrie, ele é Federação, cara. Então, aí você vê o cara querendo conspirar com elas, eu achei legal. Sendo que, além de tudo, pra quem acompanhou a série, sabe que o Carrie, ele era um rival da Belana pra conseguir virar o engenheiro-chefe. Né? Então aí eles estão se entendendo numa coisa meio conspiratória, cara. Eu achei bem legal isso na história. É, porque ele arrumou uma namoradinha, né? E essa namoradinha, né, foi pro lado negro da força, né? E mostrou pra ele um cara que conseguiria descolar a tecnologia. É, o cara, na verdade, ele é um assessor, né? Acho que ele é definido assim lá no começo. Ele é um assessor do Garth, né? Sim. Trabalha com ele. Só que esse cara tá lá, tá meio que... Ele quer, tipo, a glória por fornecer as histórias, né, para a população. Então é uma troca, enfim, os dois vão se beneficiar. Eu vou ter essa projeção, sei lá, essa glória por fornecer essas informações e vocês vão ter a tecnologia e acabou. Nesse ponto, eu achei muito legal na história porque os dois vão se beneficiar, né? E o cara mesmo fala, ó, eu tô fazendo isso porque as regras poderiam ser flexibilizadas o suficiente, né? Pra satisfazer as necessidades do momento. E é algo que realmente faz, eu penso assim, pô, é de se parar pra pensar. Será que não dá pra deixar de lado um pouco essas regras pra satisfazer a necessidade do momento? Quer dizer, isso é o que a Janeway poderia estar se questionando também. Por mais que ela tenha os princípios dela, eu fiquei pensando, pô, de fato, as duas civilizações, ou seja, os dois lados dessa história, poderiam refletir sobre isso, né? Eu fiquei curioso com isso aí. Tá, é que, então, na verdade, mas... pelo que eu entendo, o cara, ele tava fazendo tudo aquilo de não dar a tecnologia porque ele tava esperando... Ele não deu a tecnologia na expectativa de que eles decidissem ficar e fazer do planeta a casa deles. É, e se a Janeway pensasse dessa maneira, ela ia voltar pra casa e ia acabar a Voyager, entendeu? Não, é lógico, mas eu digo o seguinte, ó. É, então, Roberto... isso é por isso, mas assim, isso que você falou, concordo, cara. Tudo tem um momento, que, tipo assim, as regras têm tudo o momento dela. Esse é o momento que eles poderiam parar e pensar, não, peraí, cara, eu tô longe de casa, você não poderia me quebrar essa, eu vou voltar pra minha casa, pro meu mundo, você entendeu? Então, e fora isso, eu vou te dar todo o meu conhecimento, cara, que não é pouco. Não, por exemplo, a Jane, ela é um pouco rígida, né, mas ela tem a rigidez dela. E o cara, o próprio Gas também tá sendo rígido, porque ele poderia pensar, ó, eu não vou mais ficar tentando fazer com que eles fiquem aqui. Eu vou dar logo a tecnologia pra eles e eles me dão logo as histórias, né? Ele se prendeu muito à ideia de que ele queria eles lá, né? Então, por isso que nessa hora que esse assessor aí, ele fala com o Kim, é curioso. Ele é o cara que é como se fosse a Seska deles lá, sabe? Então, os dois lados têm personagens similares, ou nas motivações. Eu achei curioso isso aí, né? E outra coisa, ela não pensou em procurar outro? Só tem um líder nesse mundo? Só tem um contato nesse mundo? Ah, pode ser que tenha, né, cara? Até aí, é que nem a capitã, ela é a líder, né? Nesse mundo, é esse Poxa. Cara, né? Senão... Disse que os outros estavam viajando, os outros do High Council deles. Ah, eu não lembro disso, ele disse que tá... É, tem uma hora que ele fala aqui. Ah, tá. É, então é a justificativa pra que só pode ser ele pra se lidar com isso. É, cara, eu fecharia o braço e falava, verdade, vou esperar os outros voltarem. Ele tava dando uma desculpa, né? Falando, sabe, consegui falar com todo mundo aí. É, vai lá saber. Se... Mas uma coisa que a Roberta falou, tipo, ficou nítido que o cara não tava afim de ajudar a Janeway, entendeu? E ela simplesmente aceitou isso. A gente vê ali ele falando com ela, só faltou ele falar, meu, tô nem aí pra vocês, cara, eu quero vocês aqui comigo, tipo. É, isso mais pra frente fica mais claro ainda, né? Quando ela fala, ah, então a gente tá precisando disso com uma certa urgência, né? E o cara tá de boa lá, não tá nem aí. É. There is a great desire here for new stories and I want to be the one to supply them. So you'd stand to benefit from this arrangement, right? We would both benefit. I would gain prestige, and you would gain 40,000 light years in your journey home, possibly more. O Kim, quando corta pra próxima cena, ele tá conversando com o Tom, a Belana e a Seska, né? Ele tá contando o que a menina mostrou pra ele, apresentou aquele cara e tal, né? É curioso, né? Porque o Tom Paris, ele realmente é aquele personagem que a gente vai vendo cada vez mais, né? Dele ser um cara que tá do lado da capitã, né? Ele, ele não é, ele vai deixando de ser aquele bad boy meio chatinho do começo, assim, né? Eu prefiro muito mais ele assim mesmo, eu gosto dele... Do jeito que ele foi desenvolvido, eu gosto muito. Também. Mas é legal, porque a Seska, você vê que ela é o elemento da discórdia mesmo, né? E desde o começo da série... Eu gosto disso, porque desde o começo, né, cara, ela questiona as ordens da capitã, ela... Cara, dentro da Seska, parece que ela acha a Janeway uma merda, assim, né, cara? E eu acho isso legal, porque é bem diferente. Você vê em Star Trek uma coisa dessa, assim, é muito diferente, né? Sim, sim. E ela, a Belana fica tentada, né? Até que a Belana cede. A Belana acaba cedendo às maquinações da Seska. Eu tinha falado sobre esse lance do Tom Paris, né, da evolução dele. A Belana também tem uma evolução muito boa, porque ela mesma fala, né, ah, agora eu sou uma oficial, né, tal, não sei o quê. Então ela não é tem minhas responsabilidades, né? Sim. Não é mais aquela guriazona, né, de sair dando murro em nas pessoas. É, e não é. Apesar que essa coisa dela Klingon violenta, essa coisa assim, ainda permanece, né? Depois a gente vai ver muito. Mas é diferente, sabe? É mais direcionado pra um. É como se fosse mais uma coisa catarse, assim, pra. Né, a violência dela em alguns episódios, né? Agora, de atitude mesmo, você vê que ela é meio... Ela, na verdade, a Belana, né? Você lembra que ela tinha saído da academia, né? Era mais uma frustração que ela tinha, né? Com o sistema, vamos dizer assim, né? E aqui na Voyager ela meio que se encontra, né? Assim como o Tom Paris também se encontra, né? Então, eles se sentem... Você vê que a índole deles é boa, na verdade. Tanto dela quanto do Tom Paris, né? Não é tipo a Seska, né? A Seska é mau caráter mesmo. É... Aí o Kim vai lá contar pra capitã, né? Junto com o Tuvok, né? E aí. Só faltava ele parar pra contar quando tivesse a capitã no momento de intimidade, né? É, vai lá saber se não tava também. É, né? Mas o legal é que isso vai levar a uma outra cena muito legal. Eu acho que nesse episódio tem cenas legais da Janeway, assim, dos conflitos dela, sabe? Dela tentando ver qual é a melhor decisão a se tomar e tal. Então é legal quando ela conversa com o Tuvok aí, né, cara? Na sala da capitã, puta, eu acho bem bacana, porque ela se questiona bastante, né? Ela se questiona se ela tem que se apegar tanto aos princípios, né? É legal isso aí. E essa cena também acho que serve pra estabelecer que ela confia muito no Tuvok, né? Que é algo que ao final do episódio é motivo também pra mostrar toda a decepção dela com o Tuvok. Sim. How do I tell them? My principles are so important. I would deny them that opportunity. I believe the first thing you must do is determine whether or not Gath is willing to use the trajector to help us. If that possibility exists at all, you must explore it. You're right. O lance da Janeway com o Tuvok é legal, né? Eu sempre gostei dessa relação dos dois, essa amizade de muitos anos. Eu queria... Deve existir algum livro, assim, que conta essas histórias. Deve ser legal, né? Você imaginar como é que... A gente vê alguma coisa disso em diálogos nos episódios, né? Mas imagina uma história mostrando a Janeway bem mais nova, assim, com o Tuvok já ali. É curioso, né? Ah, bacana. É o que dá peso a essa história aqui também, porque a decepção com ele é enorme, né? Ao final aí. Mas é isso, aí vem a cena na sequência em que o cara, pelo jeito, não tá nem um pouco afim de ajudar mesmo, ele só tá enrolando, né, com o lance da tecnologia, né? E é esse ponto na história aí que ele acaba se irritando com a Janeway, até fala, ah, vocês têm que ir embora então, né? Melhor vocês irem embora. Brigam a fuga. Vocês vieram aqui pra causar demais, tá? Só que aí é que é fogo, né, porque a Janeway, né, aquilo que a gente falou... Ela já também, ah tá, vocês nunca quiseram nos ajudar, vocês só pensam no prazer de vocês. Quer dizer, talvez faltou a Jane ser um pouco mais paciente aí, tentar uma nova, sei lá, mais uma tentativa depois, né? É, porque na verdade, é isso assim, ela não é um Archer, né, pra ficar lá fazendo dancinha. dancinha engraçada pro cara. Aí, ó, bem lembrado, hein, Roberto? O Archer era um diplomata bem melhor que a Janeway, hein? Muito melhor. Ele se dedicava pra caramba nisso daí. Pô, eu acho que você não chegou ainda na quarta temporada, né? Não sei se você... Já tô na quarta temporada. Você já chegou naquele episódio com os Andorianos, a trilogia? Não, ainda não. Nossa, cara... Nossa, a quarta temporada tá muito boa. Como é que vocês tinham... Já tinham dito que era boa até a quarta temporada, mas tipo assim... Agora já passei pelaquela dos Augmenteds. E aí agora eu já tô numa outra trilogia, na próxima, que vem logo depois, e tá muito bom. Não é a trilogia Vulcana? É só episódio bom. São três episódios desaumentados. É, tem esses três, né, que é o Borderland, Cold Station 12 e o The Augmented, acho que é The Augments. Olha aí, nossa enciclopédia ambulante. Mas eu só acho que eu errei a ordem aí, eu não lembro qual que é o primeiro, acho que é Borderlands. Ai, imperdoável. Mas então, é legal que tem o Brent Spiner, né? Pô, é do caralho, né? Mas o que eu ia comentar é o seguinte: exemplo de diplomacia do Archer foda, é numa trilogia que você vai ver na sequência, que é depois da trilogia Vulcana, que ele com os Telaritas e Andorianos, né? Cara, ele passa por uma coisa. Putz, pra evitar um conflito, ele participa de um ritual. Mano, eu não vou nem falar pra não te dar spoiler, cara. Aquela é legal. Aquilo ali, cara, é o tipo de coisa que a Janeway não tem a capacidade de fazer. A Janeway tem várias capacidades, ela não tem essas de diplomáticas naquele nível, sabe? Uhum. Então eu percebo muito isso nesse episódio aqui, no Prime Factors, né? Mas sabe o que eu acho? Eu acho interessante isso. Isso, na verdade, talvez até seja uma forma de entender e que cada um tem suas capacidades, tem seus pontos fortes e pontos fracos. Verdade. Isso é legal. Isso é muito bacana. Apesar que é óbvio, né? Tem episódios também que a Janeway é um exemplo de diplomacia. Por exemplo, aquele The Void, né? O The Void... Sim! Meu, o que ela faz ali, ela cria... É incrível. Meu, ela cria uma mini federação, cara. Numa situação inóspita pra caralho. Pra caralho. Meu, é admirável o que ela faz ali. É lindo de se ver. Mas assim, ó, se a gente for enxergar a Voyager como um todo, a Janeway, ela conseguiu mostrar a federação de uma forma positiva, sob uma luz positiva, para um quadrante inteiro, nas piores condições possíveis. Então, assim, de uma certa forma, fez aliança com várias raças que tinha tudo para dar briga, sabe? É, em várias oportunidades em que ela também podia ter feito bostinha, ela não fez, e como a gente tá vendo aí nesse episódio, vamos dar um de Archer, vamos sair roubando, vamos piratear aí os... sabe? Vamos roubar os navios dos coleguinhas? Não vamos. Não, mas esses não somos nós. Mas aí você tá falando do arcozinho de lá, o Archer lado negro, sim, né? Da força. Lá sim, do é, o Archer lado negro que vai lá e vai... Archer sessão 31. Pior, meu amigo. Acho que é pior. É pior. Porque ele nem esconde, ele, enfim, é isso aí. Ah, e aí. Ah, temos que fazer isso? Não, cara, não temos que fazer isso. Tá, vai lá. Então, acho que assim, no final das contas, a Voyager em si é meio que... ela meio que mostra essa federação, sabe? Eu acho que o episódio Void ele compila tudo que ela fez de bom ao longo da Voyager inteira, sabe? E eu acho que até, Roberta, o que eu sempre pensei sobre o The Void, né? É que ele compila também, né, usando esse termo, o que significa a federação e o que significa a visão do Gene Roddenberry, sabe? Porque, cara, eles fazem aliança baseado em quê? Em confiança, em respeito, sabe? Em a verdade. O Void é isso, cara. E é claro, como é o universo de Star Trek, ele é otimista, lá isso dá certo, né? Se fosse, sei lá, Battlestar Galactica, ia dar tudo errado, né? uma coisa nessa cena que o Garrett fala, com essa fixação de voltar pra casa, né, de lar. Porra, pra você é fácil falar, né, você tá no seu lar, né? É verdade. O cara é zero empatia, né? Engraçadinho. É. Não seria um bom conselheiro pra uma nave, cara. Belana e a Seska já, e o outro cara lá. O Carrie com os arquivos. Não, mas antes disso, eles estão conversando, né, na mesa. Uhum. Eles estão conversando e é onde a Seska fala, nesse exato momento, na zona desmilitarizada, estão morrendo vários maquis, não sei o quê, tá? É curioso. Fingindo que se importa com alguém além dela mesma. Vai lá, Seska. Senta lá, Cláudia. Mas até então ninguém sabe, né? Até então todo mundo acredita, né? Não, até então a gente acha super bonito o discurso dela. Nossa, que legal. Aí eu fazendo, essa bajoriana super preocupada, que legal. Filha super espiritualizada, né? Acredita nos profetas. Mas eu acho que nesse ponto ela até era meio assim. É que depois transformaram ela num negócio tão megalomaníaco que daí já não casa mais com essa Seska dessa época, eu acho, sabe? Sim, então, por isso que eu falo que nesse momento ela era legal, mas tipo assim, depois o que ela virou, não tem como conciliar com essa Seska bacaninha aí. Ai, caramba. Mas o trabalho da atriz é Martha Hackett, né? Eu gosto. É ótimo. O trabalho dela, aí, mesmo nos episódios bostas lá, mesmo o trabalho dela eu gosto. Bom, aí é legal, porque eles vão lá na sala de transportes pra tentar fazer a negociação com o cara lá, eles estão já com as histórias lá, né, compiladas, né. Pô, é muito bacana, cara, porque o Tuvok chega, você não espera, eu acho que ninguém aqui sacou que ele ia fazer isso, alguém sacou enquanto assistia? Não. Foi surpresa mesmo, né? Foi. Porque... Não, a gente já tava falando, já pensando assim, e aí tá, todo mundo vai pra cadeia, já é, Elvis, sacou. Cara, isso foi muito bem feito. Esse roteiro tem muita coisa legal, cara. Eu acho que é uma história que funciona muito bem. Eu gosto muito dessa parte, cara. Essa parte aqui define, né, o drama do episódio, né, os conflitos. Sim, mas quem faria isso não seria o Duvok, cara. Seria o primeiro oficial, cara, o Chakotay. Seria ele, cara. O Chakotay não faz porra nenhuma. É, então, cara, mas é ele que teria... Ele que tomaria... É, assim, quando eu falo que eu não gostei de algumas atitudes, aí quem tomaria essa atitude de, tipo, foda-se a capitã, seria o, tipo, Maqui, cara, que é o que tava acontecendo aí. Seria o... Meu, você acha que a Belana não ia falar com o cara? Então, é complicado, cara, porque eu tava lendo aí, parece que o Tim Russ, ele parece que critica a atitude do Tuvok aqui. E ele tem razão em certo ponto, porque, cara, dois episódios depois, acho que é naquele learning curve lá, você já vê o Tuvok totalmente preso aos protocolos, assim, sabe? É, e até o final da série a gente vê que é um cara totalmente by the book, né? Aí, isso, mas faz sentido, porque nesse episódio ele tomou um esporro tão grande da capitã. Olha só, pode deixar que as decisões, quem toma sou eu. Mas... ele tomou um mega esporro dela por causa disso, porque ele resolveu ser meio... Então, mas eles colocaram ele pra tomar esse esporro que, tipo, não valeu de nada, você entendeu? Tipo, beleza, desobedeceu sua ordem, você vai fazer o quê? Você vai voltar na cadeia pelos próximos 70 anos? Porque é uma coisa que eu acho que foi muito, meu, merda na série inteira isso, entendeu? Mas aí que tá, ele é o único cara que podia fazer o que quisesse, ela não ia colocá-lo na cadeia. Se o Chakotay fizesse isso, ele teria ido pra cadeia. Não por 70 anos, mas teria ficado no quarto dele preso por 70 anos. Sim, mas assim, o que foi apresentado de personagem, que até o final, ele não faria isso nesse episódio, entendeu? Isso, ele não me convenceu ele fazendo isso, entendeu? Eu acho curioso porque o Tim Russ, ele diz o seguinte, que na verdade ele conversou muito com os roteiristas, assim, porque ele não concordava com a atitude que colocaram pro Tuvok, né? Uma coisa que ele fala nas entrevistas é que ele achava, né, quando ele deu a entrevista, ele falou, eu acho que seria melhor se tivessem colocado que o Tuvok fez isso. A justificativa no episódio aqui que ficou é o seguinte, pela lógica, eu vou tomar pra mim o peso da decisão e poupar isso da Janeway, né? Porque ele tá pensando no bem maior aí, vamos dizer, do pessoal voltar pra casa. Nesse ponto, é bem aquela filosofia vulcana lá do needs of the many outweigh the needs of the few, né? Beleza. Só que ao mesmo tempo, ele tá tomando uma atitude que, cara, é não ética, certo? E um vulcano, normalmente, a gente vê que se preocupa com a ética, né? Dificilmente é tão frio. Parece que ele tá usando a lógica para os fins justificam os meios e acabou, né? O que ele fala que ele achava que seria uma ideia melhor, o Tim Russ, né? É se ele chegasse pra capitão, olha, Janeway, a questão também é que se eu não fizesse isso, ia virar um motim dentro da nave, entre os Maquis e os Federados, ao ponto que a situação ia ficar insustentável, certo? Se tivesse, talvez, mostrado nesse episódio, aí eu pensando aqui, baseado no que ele falou, se mostrasse mais tripulantes insatisfeitos com a decisão da capitã e o Tuvok vendo todo mundo quase a ponto de fazer um motim, aí ficaria talvez melhor a decisão dele de não, deixa eu ir lá pegar esse negócio mesmo e dane-se. Concordo com você, porque se você for ver, a única pessoa que não quer é a Janeway, cara. Se ela fosse pra tripulação, a tripulação inteira falou, beleza, tô pegando minha face e vamos lá pegar essa tecnologia. Imagina aquele bando correndo. Tipo, era só a Janeway que não queria, cara. Tipo, porra, é isso que eu falo, esse episódio tem um furo que eu acho, mano, não pode. Tá, mas só um pouquinho, também tem uma coisa que eu gosto bastante. Acho que é a Janeway que fala. Aí alguém tá falando, mas a minha opinião, não sei o que. Não, tudo bem, eu já ouvi a opinião de vocês, mas isso aqui não é uma democracia. Quem decide aqui sou eu. Não é. Sim, mas você mas você tá falando isso pra uma tripulação que a metade é Maqui, você entendeu? É isso que eu falo que é o erro da Voyager, você entendeu? Essas porcarias, entendeu? Porra, isso tá na primeira temporada, todo mundo abaixou a cabeça, parece que todo mundo queria ser da Federação. É isso que eu acho um erro, entendeu? Grande. Nisso eu concordo. Acontecer episódios assim, na primeira temporada deles voltarem pra casa, foi um erro tremendo, cara. Você entendeu? Eu acho que mais do que isso que você falou sobre de voltar pra casa, é o que você tinha dito, que eu também concordo totalmente, que é a do, meu, você não deveria ter eles se resolvendo assim tão facilmente, sabe? É. Faltou levar isso mais a sério, e eu acho que a maioria dos fãs concorda com isso, né? Que na voz... Mas eu também gosto daquela função que vocês falaram mais cedo, tipo assim, eles se unem em torno de uma traição, porque na real foi isso que eles fizeram. Tipo assim, Maqui e Federação, os dois se uniram pra um objetivo comum, voltar pra casa. E que vai contra o que a Capitã mandou. E é por isso então, isso faz sentido. Mas você vê, e nesse ponto é onde a premissa da série, ela falha. Porque eles não vão poder levar a nave pra casa. e ao mesmo tempo eles não querem assumir que tem conflito dentro da nave. Se torna uma série que trai o próprio conceito, que não, ou melhor, não que trai, mas que não leva ao máximo do potencial do conceito, né? Não, concordo que falhou, em geral falha, mas nesse episódio eu acho que... É o que eu penso, assim, resumindo, esse episódio, se fosse apenas um de outros que discutissem isso, aí seria ótimo, mas a questão é que ele acaba sendo um dos únicos que discute isso. Né? Então esse é o problema da série, né? Nesse sentido do conceito dela, né? Uhum. Infelizmente, né? Ó, uma coisa que eu queria comentar de curiosidade de prop, né? Essa peça que eles usam como eles chamam de matriz, né? Para poder utilizar a tecnologia aí do Trajector, Spatial Trajector. Essa mesma peça foi usada pelo Wesley Crusher num episódio da Nova Geração, naquele The Dolphin, naquele episódio horrível lá. Né? E é a mesma peça, cara. Depois eu vou botar uma imagem aí pra vocês verem, cara. É a mesma coisa. Por isso não funcionou. Ó, diga-se de passagem, já adiantando o que eu ia te falar. Aquele assessor do Garf. Como que é o nome? Do Garf lá. Ele foi malandro, acho que ele tava sabendo que fora do planeta aquele negócio não ia funcionar. Falei assim, dá mesmo pra eles que... Cara, precisa do planeta aqui pra funcionar mesmo? Foda-se. É verdade. Mas aí eu também achei muito burro deles acreditarem nessa historinha. Cara, você tem uma tecnologia que vai me lançar pro outro lado da galáxia. O cara me vem, tipo, como uma bola de beisebol, sabe assim? Tipo, é isso aqui. Cara, você vai me testar isso primeiro. Eles não fizeram nem essa pergunta. Você vai me testar isso primeiro. Não, mas. Mas como é que eles iam testar, cara? É foda isso também, né? É uma operação secreta, né? Como é que vai testar alguma coisa? Então, mas em outros momentos da Voyager já teve isso. Tipo, minha nossa tecnologia não bate com a tecnologia desse quadrante. Já foi falado isso na primeira temporada. E ele simplesmente aceitou fazer essa troca rápida, entendeu? Não, mas olha só, nesse caso, eu entendo o seguinte, era uma operação secreta, vamos dizer, né? Proibido o negócio. E eles têm que aproveitar as chances que eles, no caso, eles aqui que estão desesperados, a Seska, o Carrie e a Belana, né? Nesse aspecto, eu acho que, né, é aquela coisa, né? E outra, o Kim, ele viu o negócio funcionando, tudo bem que não viu se vai funcionar para a tecnologia deles, né? Talvez seja o desespero dos caras, né? De fato, se fosse para testar, teria que testar, mas como que vai testar, sendo que é proibido? Ah, cara, mas até quando tem sequestro, tem que, tipo, isso é garantia, cara. Eu pegaria o cara, você vai comigo, cara, isso é garantia. Ah, não, tá vendo? Aí uma coisa leva a outra. Aí, tá vendo como uma coisa leva a outra? Aí começa aquela questão do Archer no arcozinho, né? Ah, faz uma coisa aqui, agora vamos torturar, já fez isso, vamos fazer outra coisa, vamos roubar. Ah, vamos matar. Aí vira Equinox, né, cara? Cara, é a questão, não, assim. Vocês já viram que eu e o Thiago somos maqui aqui, né? Não, cara, a questão é que, assim, você quer voltar pra cá ou você quer não voltar pra cá? Vocês estão dispostos a genocídio de uma raça inteira. Se isso vai me levar pra casa... Ah, beleza. Agora eu pergunto pra você, se fosse a Enterprise... Se fosse o Capitão Cisco ali, se fosse qualquer um, você acha que eles teriam ficado perdidos em outro quadrante? Eles teriam voltado ao mesmo episódio, querida. Será? Não, o Cisco, ele leva a sério as regras da Federação, tanto é que ele é totalmente contra a Maquis, totalmente. Ele é tipo, opõe-se completamente, assim como o Picard. Né? A Jane, eu acho que ela é até mais flexível, por um lado. Ela leva os caras, tudo bem que também esses Maquis aí também... fazem nada, né? Esses Maquis nada é a mesma coisa, cara. Tipo, eles não valem meio. Eles não valem meio Eddington. Mas bicho, essa discussão é. Meu, a gente tem que fazer um dia um podcast sobre os Maquis, cara. Eu já tô falando isso há anos em off com a Roberta aí, cara. Tem que rolar isso, cara. Ah, tem que. A cena em que os três aí, né, o Carrie, a Seska e a Belana, uma das principais cenas, né, vamos dizer, porque eles estão testando, eles fazem primeiro a simulação, não é? Uhum. Mas a simulação... O negócio já começa a dar errado porque a Seska já fica apressada. Não, já pega, já tira a matriz da mão da Belana e fala assim, vamos mexer. Deu errado aí, cara, começa a pressa assim, dela. Olha só, não faz isso agora. E aí a Seska vai lá, qual é o botão que não era pra ter apertado agora? Tipo assim, já apertou no botão vermelho, sabe? É. Opa, não era pra ter apertado no botão vermelho agora? A questão da urgência, só recapitulando, a questão da urgência é que eles percebem que eles vão precisar da energia lá do planeta, né? Da máquina lá, sei lá, que é uma coisa que tá no planeta, acho que boa parte do planeta, porque a geração de energia é muito grande, né? Dos neutrinos, é isso? Vocês lembram? É isso, né? Não, é que tem, parece que tem alguma coisa na atmosfera do planeta que concentra a energia, alguma coisa assim. Dos neutrinos, é isso? Isso. Isso tudo é neutrino na série, mas assim, se resume nisso. Pra isso poder funcionar, tem que estar no planeta, que é a energia do planeta. É. Ou próximo do planeta. Precisam da transferência de força do planeta lá, tal, né? Só que aí, eles chegam à conclusão, peraí, então se a gente for embora agora, não vai poder usar o negócio, não vai adiantar de nada, então temos que fazer agora. A urgência surge disso, né? Toda essa correria pra usar logo o negócio. Que é daí que a Belana fala, então não temos tempo para testar isso. Mas é que é negócio, meu. Ah, você faz a simulação, vê que o negócio não vai funcionar pra muito longe do planeta... Nada te impede de você voltar sorrateiramente pro planeta pra utilizar energia e usar. Na verdade, impede porque a capitã nem sabia que eles tinham a tecnologia. Mas o Tuvok ia falar pra ela, falou assim, ó, não mexe nessa porcaria até eu falar com a capitã. Não brinca com o brinquedo ainda. Eles se desesperaram, né? O erro foi se desesperar, assim. Aí ela quis testar, tipo, a Belana quis testar na hora. Ela podia simplesmente ter desligado o reator de dobra e falar, ih, apertei o botão errado, capitão, a gente vai ter que passar mais uma semaninha aqui em órbita. ela poderia ter feito isso, ou eu pensei nessa solução que o Ricardo falou. Não usa, deixa sair, a gente testa isso primeiro e a gente arruma uma solução pra ele. Se a gente não arrumar nenhuma solução além de passar, ter que estar em órbita desse planeta... A gente volta pra cá e conversa com a capitã. Se ela vai prender a gente, não vai. Então, mas pelo jeito, o Tuvok, se ele diz, vou falar com o capitã primeiro, talvez o Tuvok tivesse um plano melhor. É que esses caras se desesperaram, né? Sim, concordo. Eles não veem filme de terror, cara. Todo filme de terror, quando a pessoa se desespera, dá merda. Se that's how the power transfer occurs, then once we leave orbit, we lose the ability to traject. We don't have time to test it. We'll have to try it now. I'll forget it. Do it. If there are any compatibility then problems, we can abort. This is our only chance. E a Seska botando pilha. Não, vamos lá, vamos fazer esse negócio logo aqui e tal. E é nessa hora que a Janeway fala pra ir embora, né? E a Belana começa a mentir, né? Fala que deu um problema, que não dá pra... Que o Tom Paris tenta lá tirar eles de órbita e não consegue. Uhum. Então é um momento tenso. E começa aquele desespero ali, né? Pra fazer a coisa funcionar e não funcionar, né, cara? Porque daí vem uma informação, né, de Technobabble, que é o seguinte. Esse planeta, sei lá, emite antineutrinos, que a Belana conclui que deve ser um catalisador do processo da dobra no espaço, né? Esse tipo de tecnologia, pelo que ela fala depois, é incompatível com a tecnologia deles, daí da nave. Né? Antineutrinos, né? Essa relação neutrinos-antineutrinos é algo que eles não têm como lidar, e é por isso que não funciona. Entendi. Me lembrou um pouco aquele lance de matéria e antimatéria, né? Pra formar o campo de dobra, né? Tudo isso leva a uma possível ruptura do reator de dobra. Imagina a cagada, cara. Era pra essa nave explodir aí, ó. Podia ter explodido, cara. Levar todo mundo, cara. Aí, acabou a história, nova série de Star Trek. Vamos começar outra série, entendeu? Que não se perde nenhum quadrante. Quem foi que chamou o Thiago? Quem? Não, mas é bom ter um contraponto, né? Tem que ter um hater, né? Cara, na boa, eu assisti todas as outras temporadas, sabe? A primeira vez que eu tô assistindo Voyager, sabe? A Voyager foi a única série que me deu um episódio merda, sabe? Que a hora que acabou o episódio, eu falei assim, meu, que episódio merda foi esse? Peraí. Você assistiu todas as séries? Tem muitos episódios merdas espalhados ao longo de todas as séries. Não, que eu realmente olhei e falei assim, que episódio merda foi só a Voyager, gente. Então você não assistiu prestando atenção, muita coisa aí, galera, é possível. Ou tu deixou teu senso crítico de lado, assim. Caramba, cara, já na série clássica. Deixou guardadinho o senso crítico. Não, a série clássica, cara, é outra coisa. A série clássica é outra coisa. Em que sentido? Vamos lá, vamos é outra coisa. É aquele episódio que eles ultrapassam, eu assisti recentemente, ultrapassam a dobra 10 e viram, você entendeu? Threshold. Então, mas, cara, isso aí, beleza, é um episódio que eu considero talvez o pior de todos. Não sei se é o pior. É o pior de todos, cara. Não, calma, é que talvez, porque tem outras coisas bem ruins, cara. A nova geração tem cada episódio horrível. Na série clássica mesmo, cara, tem episódio horrível, né? Em todas as séries tem episódios horríveis, cara. Tem. Então, nossa, ó, outro tema pra um podcast que a gente tem que fazer um dia. Episódio. Ah, é mesmo, é bom, hein? Ótimo, vamos fazer. É bom falar do ruim. Só que pra isso a gente poderia fazer uma enquete com o pessoal que escuta a gente, né? Pra eles falarem, a gente fazer um compilado de tudo que é ruim pra gente ter o top dos ruins, né? Ah, mas eu já tenho essa lista meio que pronta, até meio de cabeça já. Mas é legal falar com o pessoal, sim, pode crer. Ó, isso vai rolar ainda, hein? Talvez em breve, não sei dizer. Só não vou fazer em setembro, que é sacanagem, né? 50... Não, setembro não. É sacanagem demais, né, cara? Mas, ó... Vamos comemorar os 50 anos falando mal. É, puta... Esse é o sessão 31, né? A gente podia fazer o seu top 10 bostas, entendeu? Cara, tranquilo. É, não, a gente tem que... É, vamos bolar. A gente vai bolar uma estratégia aí bacana pra fazer esse podcast aí. O que eu gosto muito nesse meio que já caminhando pro final, né, cara, é quando a Belana se toca, né, ela primeiro vê que é incompatível a tecnologia, a Seska ainda fala, dá pra gente, né, dar um migué aqui, né, cara, dá pra gente disfarçar. Faz de conta que a gente não viu. É, que dá pra encobrir, né, o que elas fizeram, só que é legal que a Belana fala, não, peraí, a gente não vai mais além com isso, a gente vai falar a verdade pra capitã, né. E aqui você vê a diferença evidente de... A Belana tem caráter, né? E a Seska não tem, né? Você vê claramente, assim, onde divide as duas. É aqui, né? Nesse momento. Sabe o que dá pra entender das atitudes do Carrie? Fala assim, deixa a Belana fazer bosta e ela perde o posto de engenheira-chefe e eu volto pro top da lista. Cara, eu não tinha pensado nisso, hein? Mas faz sentido, hein? É interessante, Nossa intriga. Mas é bacana, cara. Aí vem uma cena que eu gosto muito, né? Que basicamente é uma cena em que a Janeway se decepciona duas vezes e por completo, né? Quando ela tinha o Tuvok ainda confessando, cara, a cara que ela faz. Mas é legal que no decorrer da série a Janeway vai ficando menos ingênua, vamos dizer, ou pelo menos mais preparada para decepções, né? Aqui ela ainda fica bem chocada mesmo. Sim, a cara que ela fez quando o Doc falou, realmente você sente o baque dela. Tipo, você, meu querido, fez isso comigo, filha da porra. A vontade dela, certeza, cara, de pegar a cabeça dele e bater na mesa. Por que você? Por que você? Era o único que eu confio nessa merda. É, cara, ela fala, você era meu compasso moral, minha bússola moral, né? É. Então é legal quando ela fala, pô, você de todo mundo nessa nave, justo você, né? Até tu, Brutus, né? I need you. But I also need to know that I can count on you. You are my counsel. The one I turn to when I need my moral compass checked. We have forged this relationship for years, and I depend on it. Eu imagino a tristeza, sabe? Imagina a tristeza da pessoa. Tipo assim, longe de casa, muito longe de casa, com poucos amigos, e aí, tipo assim, tem uma pessoa em quem ela confia. E essa pessoa, justamente... Foda. Então, assim, cara, foda. É por isso que, cara, é difícil, cara. Você se colocar no lugar da Jane numa situação como essa, é difícil, sabe? E, na boa, você não tem como esperar dela também ser radicalzona. Talvez depois. Depois a gente entende que ela vai ficando menos... ou ela tá mais preparada depois, né? Nesse começo, cara, é tudo muito novo. Sabe? Traição, maquis, longe de casa, né? Então, porque, tipo assim, sei lá, se ela tivesse no setor 001... tomou um tufo do Tuvok, tipo assim, manda ele pra casa, sabe? Tira ele da frota, vai lá, liga pro noivo, e aí fala, pô, que bosta, olha só como aconteceu, sabe? Conta pro cara, pô, liga lá pra frota, pro capitão, pro Badmiral da frota, manda outro, e é isso, sabe? Tipo, passou, bola pra frente, agora, cara, eles estão perdidos, sabe? 70 anos de casa, não é? Sato Vox, você passou muito tempo com os Maquis, viu? Pior que foi só uma missão, né? Uma missão foi suficiente, né? Pra influenciar mal. Mas então, ele aprendeu a mentir, né? Quer dizer, ele não aprendeu a mentir, mas ele aprendeu a dobrar a verdade de forma... Não, ou seja, ele é um vulcano, né? Porque vulcano é isso, né? Eles falam que não mentem, mas são os que mais mentem, né? Vulcano é... Nossa, é a raça mais hipócrita. É o bicho mais ligeiro que existe lá. A Tipol, né? Que mais mente, vai lá. Não, Spock... Vulcano é a raça mais hipócrita do universo Star Trek, cara. Terrível. Não, o Spock é legal. Não, ele é legal, mas é um mentiroso do cacete, entendeu? Não é. Tipo, a mesma coisa. Não é. Aí, ó. Não. Não, mas, Spock é demais. Não, o Spock eu nem consideraria como mentiroso, porque a imagem que a gente tem do Vulcano como sendo um ser perfeito vem a partir da imagem do Spock. Que é um mentiroso depois... do cacete, pra começar, né? Cara, ah, mas isso desde que ele mentiu? Puta, cara, na série clássica, ele engana. É que eu não me lembro. Meu, naquele episódio, The Enterprise Incident, da terceira temporada lá, que eles participam daquela missão, cara, secreta, de roubar o dispositivo de camuflagem da nave Romulana, ele seduz a capitã pra... Meu, dá dó. É mesmo. Dá dó. Então, ele seduziu, mas ele não mentiu, ele só omitiu ali. Ah, é o que os vulcanos fazem. Esse discurso baseado em lógica pra justificar o que eles quiserem. Você deveria aprender com eles, cara. Você seria muito bem na vida, cara. Sim, concordo. O pior é que eu concordo. Qual é uma lição de vida, cara? Aí é que tá, eu concordo totalmente. Como dar certo na vida sendo um vulcano? Então, na verdade, o que tá acontecendo aqui nesse episódio, o Tuvok tal, é tipo, é um dia qualquer, né? Pra um vulcano, é isso aí. E ele justificou todas as ações dele com lógica, né? É o que eles fazem, né? Não, o legal é a frase que o Tuvok fala assim, a minha lógica não estava errada, eu estava errado. Uma coisa que eu queria comentar de curiosidade que eu li no Memory Alpha, né? É que, assim, nesse episódio, vocês podem reparar que pelos pins aqui no pescoço dele, ele tá como tenente comandante, né? Só que, depois desse episódio, só tá os dois ali de tenente, né? Então, o que se especula são duas coisas. Que, por causa dessas ações dele aqui nesse episódio, ele foi demoted, né? Ele foi... Baixaram o rank dele, né? Só que ao mesmo tempo, tá dizendo lá no Memory Alpha que pode ser também um erro desde o começo da série que ele, na verdade, ele sempre foi chamado de tenente. Ou seja, talvez chamavam ele do jeito certo, colocavam os pins do jeito errado e consertaram a partir daqui, né? Mas fato é, a partir desse episódio aqui, ele passa a ter os pins de tenente apenas. Né? Sim. Mas sabe esse negócio que esse pessoal tenta arrumar explicação pra tudo? Eu acho isso tão, de vez em quando, desnecessário. Caraca, o cara só errou, gente. Cacete, sério, só errou. O cara é figurinista, errou! Cara, para de dar explicação. Ô, Thiago, você tá falando de Star Trek, aonde os caras criaram um episódio duplo em Enterprise pra explicar as testas dos Klingons, que na verdade era falta de grana na série clássica, entendeu? Então, meu, relaxa, cara. Isso não deve morrer. Não pensa que Discovery vai ser diferente, não, tá? Ah, não, cara, mas algumas coisas poderiam... Não. E o pior, Star Trek Online, ele corrigiu como é que os Klingons voltaram a ter testa. Cara. Depois do gene do projeto Klingon Aumentados lá. Caramba, vocês têm que me contar isso no próximo Intercom aí, hein? Sim. É a última cena do episódio, né? Eu gosto quando a Janeway fala, você usa a lógica pra justificar tudo e tal. Então cara, que eu gosto porque expõe o que eu tava falando sobre a hipocrisia dos vulcanos também, né, cara? Isso aí é muito comum na franquia e tal, e foi legal esse tipo de diálogo aí. E deu dó da Jamie, cara, a decepção dela, porque ela parte do princípio que ela pode confiar no cara, e nesses caras, né, cara? E aí, meu, ela se decepciona com vários de uma vez, então é pesado. É, mas eu se fosse do Vok, eu ainda dava uma outra em cima dela ainda. Bom, vamos lá, vamos ver. Eu ainda falava assim, tipo, se todo mundo tá errado, só você tá certa, será que é você que tá errado ou você que tá certa? Dorme com essa, capitã. Não, mas sabe qual é o problema, ô, Thiago? Eu entendi, faz sentido, só que é o seguinte, não é ela que tá errada, é os princípios da federação e da frota você teria que discutir. Porque a Janeway, ela é meio que o bastião dos princípios da frota estelar no episódio, na série, né? Ela meio que representa isso, né? Não é ela pessoa muito, sabe? É mais o... É que ela se apega ao livro, entendeu? As regras. Concordo, mas o capitão, ele tem que ser o melhor para a tripulação. Ele sempre tem que agir o melhor para a sua tripulação. Você entendeu? Assim falou para o capitão da Excelsior. Não, da Equinox, né? Da Equinox. Tava fazendo o melhor para a tripulação dele. É verdade, tá vendo? Então a coisa não é tão simples quanto parece. O melhor para a tripulação pode ser o pior para outra raça, sabe? Então, existe uma questão não só do livro lá da federação, mas da ética, né? Que, na verdade, a federação se baseia em ética, né? Uma ética mais pura, assim, né? Claro que os capitães, eles, né, direto, rola vez ou outra, hein, uma deturpação do conceito da primeira diretriz, eles violam, né? Porque eles tentam relativizar, né? Só que essa coisa da relativização, ela é complicada, porque ela não é uma matemática simples, cara. Então o que acontece nesse episódio aqui, a Janeway, ela tenta entender também, ela se questiona, ela fala lá naquela cena, ah, esses princípios que me importam tanto, sabe? Ela tem isso como algo que ela questiona. Então é difícil, cara. Até que ponto que eu posso ir, sabe? E até que ponto que eu não vou, isso aí não é simples. E eu gosto daquele Equinox também por causa disso. Porque mostra um cara que não soube ver qual era o limite, entendeu? E foi longe demais. Então é complicado, cara. Eu gosto muito desse episódio, acho que principalmente por causa disso. Ele toca, lógico, não vou dizer que ele desenvolve perfeitamente essas questões, não é isso, mas ele toca nelas. Ele tenta, ele vai lá nessa, sabe? E eu acho isso muito bom, cara. Que é o que, tô me repetindo, mas de novo, é o que eu acho que a Voyager deveria ter feito várias vezes, muito mais vezes, né? Porque eles tinham um terreno fértil pra isso. Uhum. You can use logic to justify almost anything. That's its power. And its flaw. From now on, bring your logic to me. Don't act on it behind my back. Mas é isso, cara. A última cena, a Janeway olhando ali, triste, decepcionada e tal. Porra, eu achei um ótimo final, cara, pra última cena, assim. Achei muito bacana. Vai lá com o rosto, com as mãos no rosto, né? É. E o que eu acho legal é que ela evolui como personagem, né? Porque ela não é mais... Meu, é legal que lá pra frente ela já meio que tá calejada. Ela evoluiu, né? Ela já tá mais esperta. Então eu acho muito legal, cara. É parte da evolução da personagem, assim, né? Well, she looks at me on my bed. Ready in my ready room and it's full speed ahead. She set a course now for the heart of the sun. She gotta join my crew and be my number one. And in our room at night we explore such strange new worlds. She can be my blue skin baby all night draggy girl. Galera, como é a última cena, vamos falar de considerações finais aí, tá? Eu acho que eu já falei bastante aqui, não sei se eu vou fazer também, mas vou começar aí com você, Ricardo. Vai lá, cara. Considerações finais sobre Prime Factors. Cara, eu gostei do episódio, como ele coloca os questionamentos das diretrizes da frota, ou a atuação da Jenny também tá muito boa. Aquela intriga, a história da intriga da Seska, ela instigando tudo, deu uma agilidade no episódio muito boa, né? E eu ia fazer igual a Seska, eu ia negociar a matriz por debaixo dos panos lá e falar assim, ó, capitão, ó, o que eu achei aqui, ó? Achei aqui jogadinho aqui num canto. Ó, mas ó, deixa eu falar uma coisa aí, cara. Eu falei, mas eu falei pelos personagens. Agora, Valdomiro, a pessoa Valdomiro faria o mesmo, que a Seska mesmo, e foda-se, cara. Isso é certeza, cara. Isso é certeza. Entendeu? É que eu tento olhar pelo lado dos personagens, entendeu? Mas eu seria tipo que nem o Carrie, a Seska e a Belana, e sei lá. Tal, sei lá, é difícil, mas pensa bem. É que nem o Carrie fala, ele tem mulher e filhos, cara. Você acha que ele ia ficar? Ele vai tentar fazer de tudo pra voltar pra casa, cara. Sabe? Eu acho que uma pessoa daqui nosso tempo aqui dificilmente não ia fazer o mesmo. Agora eu vou perguntar pra Roberta. E aí, Roberta, e você? Então, eu gosto muito desse episódio. Eu acho que eu concordo com vocês. No lugar de, se eu tivesse lá na Voyager, eu também faria isso. Até porque, na verdade, se a gente for analisar, a razão da primeira diretriz seria para não dar uma tecnologia muito além do que os caras já têm. Mas essa tecnologia deles não era um negócio brutalmente mais incrível do que a Voyager, do que a Federação já tinham. Então, eu acho que nem isso se sustentaria, sabe? Uma justificativa para não entregar essa tecnologia, enfim. Então, enfim, acho que... Mas eu gostei dessa nova perspectiva, né? De se colocar no lugar de quem sempre... das outras civilizações que sempre sofreram com essas proibições e tudo da Federação. Então, eu achei um ótimo episódio. Gotta open fire. Thiago, considerações finais aí, vamos lá. Cara, o que o episódio trouxe como discussão, eu gostei muito, né? Eu gosto dessa tipo, dessa briga, né, da federação, que não ser federação, de seguir o que não seguir. Eu gostei muito também da reação da série como foi, mas assim, a decisão de alguns personagens eu não gostei muito, não curti muito. Mas assim, o episódio como contexto eu gostei, só que ele acabou passando em branco na série, ele podia ter servido pra marcar um rumo na série, sendo o ponto-chave, né, tipo, a partir daqui as coisas funcionam dessa maneira, e não funcionou, né, que teve outras maneiras que aconteceu que foi até pior, mas é um episódio bom, é que eu falo assim, tipo, desobedeceram ela, né, cara, tipo, foram lá e desceram na coisa, tipo, é aquilo que eu sempre falei, tipo, a gente tá aqui, a gente vai seguir as leis da federação e ninguém vai desobedecer, se alguém não tá de acordo com isso, sai da minha nave, entendeu? Isso poderia ter sido usado como ponto-chave, tipo, a partir desse episódio não foi, né? Se alguém não gosta, sai da minha nave, né? Se alguém não gosta das minhas regras, volta pra casa. Ah, mas enfim, eu concordo que essa coisa de não ter as consequências irrita. Faltou muito isso, porque nesse episódio poderia ter tido uma consequência grande pros outros episódios, né? Pra mudar bastante isso, né? Mas não, cara, tipo, não teve nenhuma consequência, né? E esse episódio parece que ele trouxe pra fazer isso, pra dar uma consequência, mas infelizmente não teve nenhuma. E foi o que o Roberto falou, a tecnologia do planeta não era tão diferente da tecnologia da federação, entendeu? Talvez se tivesse rolado algum diálogo a mais, tipo, uma diplomacia melhor, talvez teria dado certo. É isso que é o problema, né? Porque não pode dar certo, porque a série determina que eles vão ficar perdidos. Então é complicado. Se tivesse acontecido talvez mais pra frente, talvez seria melhor, mas logo de início, cara, tipo, não gostei. Ia ser legal se fosse lá pra quinta temporada, sim, que levasse alguma coisa que ia se resolver na sétima, eles voltam pra casa mesmo. É, porque você assiste um episódio de uma série chamada Star Trek, você sabe que vai ter 7 temporadas, você tá na primeira, e já logo no início eles têm uma tecnologia que vai levar eles pra casa, você sabe que eles vão ficar perdidos o resto da vida, cara, é óbvio que vai dar alguma coisa errada, você entendeu? Tipo, caralho, agora não. Agora não. Ela levaria, mas essa tecnologia levaria até a metade do 40 mil anos-luz. Então era metade da viagem. E aí, como não ia ter o planeta com os neutrinos, não ia levar o resto. Eles não iam poder, tipo assim, redobrar o impulso, sabe? Eles não iam poder fazer de novo a mesma coisa, o mesmo truque. É, sim, mas você vê que depois, pra frente, eles começam a dar pequenos saltos, né? Grandes saltos, na verdade. Lembra? Que tinha episódio que, por exemplo, aquele da Cass, quando a Cass vai embora, né? Que daí, tipo, eles dão um salto de não sei... Então, aí vai tendo episódios que eles dão mais um salto de não sei quantos, né? Isso, pelo menos, vai deixando eles mais próximos de casa. Aí dá um senso de que eles estão voltando. Agora, nesse caso aqui, não, né? Não teve nada e foi, né? É, mas só que eu tô dizendo que não era impossível eles terem conseguido usar essa tecnologia. Por exemplo, se fosse explorada, era mais factível, sabe? É, se fosse explorado, se eles tentassem falar diplomaticamente de novo com o cara... Né, daria pra imaginar que isso aí, né, seria um plot pra se explorar depois. O que eu ouvi falar também, que eu vi nas informações do Memory Alpha, é que eles tinham planejado que os Sicarians, né, eles seriam personagens recorrentes na série. Só que aí eles acharam que eles não foram bem desenvolvidos, que eles não eram interessantes, e por isso não trouxeram de volta. Isso aí eu vi. Eu acho que o Mike... Subentenda ser chato pra caralho. É. Já tinha K-Zon, né, pra ser sem graça, né? E outra coisa, não tô querendo ser chato, mas assim, ele falou, a gente não pode divulgar essa tecnologia, tá? Vou falar o furo do roteiro pra vocês, tá? Não daria pra colocar nave passando por um portal dentro do planeta. Ele poderia ajudar a nave a dar um salto de 40 mil anos-luz, você entendeu? Que poderia ser daquele do lado do planeta que o Kim tava com a moça, aí ele só teletransporta a pessoa com a tecnologia deles pro planeta e ele volta pro planeta dele e eles continuam a missão. Não, mas a questão não é essa, a questão é que eles não queriam compartilhar a tecnologia. Então merecia uma bomba na cara, desculpa. Aí, ó. Esse é o... esse é o Equinox. Esse aí é o... Muito Starfleet, senhor. Muito Starfleet. Estamos terminando o podcast de hoje aqui. Eu vou revelar qual é o próximo episódio a ser comentado aqui no Sessão 31. O próximo Sessão 31 será sobre iMUD, da série clássica. Vou começar a me despedir um a um, tá? Deem os seus recados, caso tenham recados. Em primeiro lugar, Thiago, valeu mais uma vez a sua participação. Estamos aí nos Hangouts, né, cara? Todas as quintas-feiras, às 21 horas, Diário do Capitão. E dá seu recado aí, cara. Exatamente, bem lembrado. Toda quinta-feira tem Hangout. Vai ter evento do Diário do Capitão, dia 11 de setembro, hein? Homenageando aí os 50 anos de Star Trek. E o Valdomiro vai estar dando palestra do que mesmo, Valdomiro? Você lembra? Sobre uma série chamada Star Trek, o que mesmo? Como é que é? Voyager, a gente nem discutiu ela hoje. Falar mais sobre Exatamente. Voyager, então. Vamos lá. Exatamente. Vai ter exposição, vai ter ponte de comando. Então não percam, hein, gente? E é isso. Obrigado por sempre me convidar a participar aqui. E até a próxima missão e jornada. E, Roberta, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e até a próxima. Até a próxima, até mais. É, você fala Live Long and Prosper, lembra? Don't you understand? Live Long and Prosper. E Ricardo, mais uma vez, muito obrigado, cara. Que bom ter você de volta aí. Tomara que volte àquela frequência de sempre, hein, cara. Opa, obrigado pelo convite e Jolan True. Legal, e antes de fechar, só quero dar um último recado. Qual que era o último recado mesmo? Comprem camisetas do Sessão 31. É isso aí, galera, tá lá no site, tem os banners que direcionam pro site Elo 7. Lá vocês têm camisetas femininas, masculinas, muito legal. É isso aí, e obrigado a todos que estão ouvindo aí, e Kapla! Eu ainda vou gritar o vai Corinthians só pra estragar a leitura do pé. Cara, isso é trollagem nível hard mesmo, hein? Ah, mas esse é muita sacanagem hoje, que acertei de primeira. Nossa, pior que é. era um texto longo e acertou de primeira. E aí vem o cara no meio, assim, né? Imagina. Corinthians! Não, no meio não, no próximo do final. Próximo do final que ia ser mais bonito. Sim. Não, porque se fosse no começo eu nem ia ter como saber. Tipo assim, ah, tá, tô chegando no final e não errei nada. Eu não ia ter como saber. Putz, cara, olha. Mas se fosse lá no final, Corinthians! Filha da puta.